Saudações, amigos do Jota 7. Está começando mais um podcast para a alegria desta linda, maravilhosa e estonteante nação luso-brasileira. Aê! Aê! Eu tava nervoso aí, ó. Pois é, meu. Eu tô tão nervoso que eu esqueci até de ler uma coisinha que estava escrito no meu guião. Mas faz parte. Pois é. E galera, quem fala com vocês hoje sou eu, João Vitor Ribeiro, e esse é o podcast número 109, e hoje nós vamos discutir aquele que foi o maior evento da Marvel até hoje nos cinemas, e que com certeza vai ser lembrado e falado por muito, muito tempo, que foi Vingadores Ultimato, que estreou na última semana, e que marcou o fim da saga do infinito no cinema após 11 anos e 22 filmes. E para me acompanhar nessa viagem temporal de sentimentos e opiniões, temos ele, nosso editor do podcast, Matheus Botura. Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Bem também. Que bom. Também temos ele, o nosso querido, ainda abalado, acredito eu, pelos acontecimentos de Game of Thrones, Gustavo Dittini. E aí, Gustavo? E aí, João? E aí, pessoal? Eu tava aqui ouvindo o Rick Astley, estalei os dedos e matei metade da galáxia. Faz parte. A gente vai discutir um pouquinho disso. E pra finalizar, e não menos importante, temos ela, uma participação mais que especial pra levar aqui o girl power desse grupo nessa discussão. Minha querida amiga, uma nerdona do coração, Kaena Marquezine. Olá, Kaena. Olá, João. Tudo bem? Tudo bem. Prazer, pessoal. Eu sou Kaena Marquezine e tô aí. Muito obrigada pelo convite de vocês. Espero fazer jus a ele. A gente que agradece a sua presença aqui para nos auxiliar. E galera, se vocês gostam do Junta 7, quer ver ele decolar para Titã, participa da nossa campanha do Padrim. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$1. Apenas R$1 por mês para receber recompensas, como participar dos nossos podcasts, do nosso grupinho. E para isso, basta você acessar padrim.com.br/junta7 e contribua. E quem não puder contribuir de forma financeira, uma outra grande ajuda que você vai dar para o Junta 7 a partir de agora é mostrando o conteúdo que a gente faz. Não precisa ser para muita galera assim. Mostra o nosso podcast, esse aqui que você está ouvindo agora, para dois amigos e vamos começar um esquema de pirâmide de indicação de podcast. Mostra para dois amigos, ele vai mostrar para mais galera, mais gente com conhece o produto do Junta 7, mais gente escuta o Junta 7, e assim a galera vai passar a acompanhar o Junta 7, vai conhecer nossas produções e vai deixar a gente muito feliz, que é um incentivo muito grande para a gente continuar produzindo. Lembrando que a partir de agora você está entrando numa zona de spoiler, então ouça esse programa por sua própria conta e risco. Vamos partir para a pauta mesmo. Chegou no fim aí da saga do infinito da Marvel, 22 filmes, 11 anos. Vamos começar a discutir esse último filme que foi um misto de emoções. Acredito que surpreendeu muita gente, mesmo com as teorias que a gente fez. Nosso podcast número 107, a gente discutiu o nosso ultimato, onde a gente acertou algumas coisas, porém, eu acho que de geral a gente não chegou nem perto do que os russos fizeram com esse filme. O que vocês acham? Olha, Vou começar. Eu fiquei bem surpreso, assim, com algumas coisas, tipo, a Viúva Negra. Pode dar spoiler, né? A Viúva Negra. Vai ter spoiler, pessoal. Se vocês não assistiram, azar o vosso. Mas vai ter spoiler. Pode falar, Gustavo. Mete logo que a Viúva Negra morreu. É isso aí mesmo. Quem ouviu. Eu fiquei muito surpreso com essa parte, cara. Eu não esperava, até porque já havia rumores, né, dela ter um filme solo. Estão falando que nem vai ser um filme agora flash forward, né? Vão dar algum jeito dela voltar mesmo, pelo que estão comentando. Enfim, cara, a batalha, eu tô impactado até agora, apesar de Game of Thrones ter tirado um pouquinho do hype pra mim, que foi fantástico também, mas ainda assim é... Não foi tudo isso, vai. Mas não é Game of Thrones que a gente vai discutir aqui hoje. Mas eu tô falando que, tipo, tirou o hype do filme pra mim, o episódio do Game of Thrones. Eu entendo. Eu só não achei muito tudo isso, tenho minhas críticas com a batalha, mas faz parte, né? É assim que se constrói a vida. Então, sobre as impressões do filme, eu fiquei abalada o filme inteiro. Eu acho que eu chorei o filme inteiro, pra ser sincera. E sobre a Capitã Marvel ter salvado o Tony, e a Nebulosa, eu juro que eu não esperava que seria assim. Mesmo sendo meio óbvio depois que aconteceu, pensando bem, eu não esperava que acontecesse daquele jeito. Mas depois fez sentido ter sido ela, mesmo a gente não sabendo como isso aconteceu. Porque, pelo visto, aconteceu depois da cena pós-crédito, né? Que ela volta perguntando do Fury. Sim. Mas não foi mostrado. Então é mais dedutório mesmo. Matheus, quer continuar? Eu gostaria de dizer que eu quero tomar os louros dos acertos meus do nosso podcast. Eu acertei que a Capitã Marvel ia salvar o Tony, mesmo não sabendo como, mas ela salvou. Eu acertei, vamos por 0,75, que eu falei que o Capitão ia voltar no tempo para viver o romance dele com a Peggy, só que eu achei que ele ia morrer, mas ele volta pro nosso tempo. Mas, cara, o filme em si foi uma experiência que eu acho que eu nunca vivi na minha vida com um produto audiovisual, sabe? Todo aquele hype de esperar chegar o dia de ir no cinema, aquele desespero pra fugir de spoiler, feito louco na internet, Twitter, tudo quanto é palavra, silenciado. Chegar o dia, ir pro cinema, ver aquilo, chorar no cinema, bater palma, gritar, fazer um regaço, cara, foi uma experiência muito foda. E a maneira como eles conseguiram fechar todo esse arco criado ao longo de 11 anos foi justa, sabe? Foi aquilo que a gente esperava, aconteceu coisas que a gente esperava, mas ainda assim conseguiram ser muito superiores ao que a gente esperava. É meio estranho falar isso, mas faz todo sentido. Não, eu acho que eu tava pensando, eu tava até discutindo com o pessoal, vai ser muito difícil a Marvel fazer uma coisa semelhante. Pelo menos eu acho. Eu acho que a expectativa que a gente colocou depois desses 11 anos, meu, em cima desse filme que tinha boato de que iam estar todos juntos, uma cena de batalha enorme, gerou um hype tão elevado, principalmente nós. Acredito eu, pelo menos quando começou 11 anos atrás, eu tinha 12 anos. Então eu tô acompanhando praticamente esse universo desde que eu era pré-adolescente. Cresci acompanhando, lendo, aprendendo, me envolvendo tanto com os quadrinhos quanto com os filmes, pra ver agora um desfecho, a despedida. Então eu acho que esse hype que a gente tem, essa questão do nervoso, eu não fiquei ansioso até praticamente chegar 2 dias do filme, só daí que me caiu a ficha do peso que esse filme ia ter. Eu acho que é muito legal você estar envolvido dessa maneira com um conteúdo. Tudo bem que tem os trouxas que soltaram spoilers, já tinha, salvo engano, eu só cheguei a conferir muito rápido a cena que é o Hulk usando a manopla, mas eu só vi que era o Hulk com alguma coisa, eu não li, eu não interpretei a imagem, eu só passei, e eu não sei se saíram outros spoilers. Mas é claro que hoje, por exemplo, se você entrar no YouTube, já vai ter Capitão na thumb mesmo, o Tony Stark com a manopla, falando morte do Tony Stark, Thanos virando poeira, essas coisas. O gif da Juju Salimene dançando, que daí, na verdade, cara, é o Thanos. Cara, isso é muito engraçado. É engraçado, mas é triste, né, mano? Não, eu não machuca. Sei. Eu acho que assim, eu sei que foi uma batalha, literalmente, quem teve que comprar os ingressos, porque teve gente que ficou tão hypado que esgotou, que quebrou o servidor, mas ao mesmo tempo muito do pessoal que vai assistir já assistiu, né? Pelo menos tenta pegar na primeira semana, dentro da primeira semana. Então agora praticamente já tá ficando mais reservado pra quem vê de uma maneira mais suave, pra quem vê, digamos, não dá tanta importância às vezes pro final. Tipo o Lucas, ele fala que ele não é Marvete, ele tá indo de boa e ele tá de boa de assistir. Não é uma coisa que pra ele fez diferença, enquanto eu acho que pra mim fez toda a diferença ter ido logo na pré-estreia. Até pra ver quais expectativas foram correspondidas. Agora, uma questão só pra fechar mais ou menos, se alguém tiver mais a gente vai conversando. O que vocês acharam do rato? Nossa. O rato que salvou tudo. O que vocês acharam disso, meu? Uma metáfora pra Disney, né? Mas, de qualquer forma, assim como outras coisas, né, do filme, eu achei que foi muito conveniente, tanto a Capitã Marvel ter chegado aleatoriamente no Tony Stark, quanto o rato. Tiveram diversas coisinhas, assim, que eu meio que não curti, sabe? Mas o rato acho que foi a pior, assim. Foi o que eu mais... Mano, sério? É assim, cara, que vocês vão resolver? O rato salva o mundo. O rato salva o mundo. Eu também acho... Foi um deus ex-máquina, né? Inversão. Totalmente. Exatamente. Só faltou ele estar de calção vermelho ali, né? Literalmente, pra representar a Disney. Eu não sei. É isso que a gente fica, né? A gente cria tanta teoria. A gente fica, não, porque o Homem-Formiga vai sair do túnel quântico com a traje dele, porque tem como voltar. Daí do nada vai um ratinho lá dentro de um espaço e libera então, tudo aquilo. É muito pobre, né? Tipo, eu não vejo assim como pobre, tá? Não foi a coisa mais genial do mundo. Só que assim, a gente tem que ver o contexto que os personagens estavam. A gente sabia que o Homem-Formiga, ele tava preso no Reino Quântico, e quem ia trazer ele de volta era a família Pym, que tava fora da van, na pós-créditos do Homem-Formiga 2. Como eles sumiram, não tinha quem o trouxesse. Não tinha uma alma única pra apertar a porra do botão pra ele voltar. Passado todo esse tempo, a van dele abandonada num galpão, quem em sã consciência teria curiosidade de fuçar lá e apertar um botão? Com o mundo devastado do jeito que tava, governos em crise, todo mundo tentando retomar a vida. A Marvel é conhecida por alívios cômicos, assim, que nem sempre dão certo. O Rato foi só mais um deles. Tipo, o Rato trazer o coisa agora foi meio como aquela cena desnecessária do Drax encarando a Gamora e o Peter no primeiro filme. Eu já acho aquela cena fantástica. Eu acho que ficou muito extensa aquela cena. Ah, não, muito desnecessária. Ficaram demais mais que o Rato. Drax ali. Tinha que ter, tipo, só ele aparecer comendo a pipoca ali, já dava pra mim, ia ter graça e não ficar ali. Eu sou invisível. Tudo bem que gerou bons memes, sem dúvida. Cara, gerou memes maravilhosos, pelo amor de Deus. Mas assim, eu acho que esse começo do filme, ele surpreendeu de diversas maneiras, porque a gente sabia que ia ter viagem no tempo. Quer dizer, a gente especulava, mas sabia que ia ser a saída, que não era à toa aquelas fotos da Batalha de Nova York. É. Mas eu acho que principalmente a morte do Thanos, pra ir nos primeiros 7 minutos de filme, eu acho que foi o que mais me deixou... Eu acho que todo mundo no cinema, pelo menos na minha sessão, ficou, what the hell? Tipo, todo mundo fez, wow. Claro que daí teve aquela graça do Thor, né? Aí eu virei na cabeça... Foi muito boa, eu já tava esperando ele falar aquilo. Mas eu realmente fiquei, e agora? Como é que eles vão atrás deles? E agora? Sim, foi muita loucura, né? A gente tinha especulado da possibilidade de ter duas lutas com o Thanos. Mas não que ele fosse morrer com 12 minutos de filme. A hora que eles cortam a cabeça, você já dá aquela levantada na cadeira e tipo, tá, e agora? O que eles vão fazer? Aí até pegar o ritmo do negócio e falar, ah, agora sim. Mas foi muito do nada, sabe? Todas as suas possibilidades, eu nunca ia imaginar isso. Eu acho que em partes até faz... Assim, olhando agora, claro, é uma coisa que faz sentido. Porque é a partir disso que desenvolve, digamos, o luto dos personagens mesmo. Deles verem que sim, até apareceu o Homem-Formiga e da... A teoria lá do reino quântico, eles não tinham mesmo o que fazer. O Thanos destruiu as joias e acabou. Aí que eu acho que tem um desenvolvimento interessante de alguns personagens e que a gente consegue ver como cada um levou e até mesmo como alguns seguiram em frente. E depois, no final, mostra que dá uma inversão, porque quem tinha saído bem, entre aspas, é o Tony Stark, já vou dar outro spoiler, morre no final, ou seja, ele meio que inverte praticamente o que ele tinha conseguido. Nessa parte da galera tentar seguir em frente, uma coisa que eu gostei muito nesse começo do filme é que você conseguiu, talvez, finalmente ver o lado humano de todos os personagens. Pelo menos da galera que sobrou, sabe? Você vê a galera tentando levar a vida pra frente, mas ainda assim buscando uma maneira de trazer de volta ou de vingar aqueles que tinham sumido no primeiro filme. E você vê os personagens totalmente arrebentados emocionalmente, sabe? A cena que a Natasha tá conversando com o Capitão um pouco antes do Homem-Formiga aparecer, você vê na cara dela o quanto que ela tá desgastada com tudo isso, sabe? Essa angústia, esse desespero pra fazer alguma coisa e não ter a menor noção de por onde começar. Isso é uma coisa que eu achei muito foda nesse filme, que tira aquela imagem de somos todos heróis. Não, somos todos humanos, uns mais, outros menos, mas humanos. E eu vi, né, nessa parte da Viúva Negra, que eles ficaram desgastados emocionalmente, que assim... Ao meu ver, ela foi a única que realmente estava persistindo depois de tudo que aconteceu, depois dos 5 anos que se passaram. Ela era a única, assim, que tinha uma esperança de poder mudar, porque tava todo mundo meio que já aceitando o que tinha acontecido, menos ela. Eu não tinha tido essa percepção. Né, então. Eu fiquei pensando sobre isso. O Capitão tava lá fazendo suas sessões de terapia em grupo pra superação, mas ela era a única que tava... fazendo videochamada com o pessoal, ainda preocupada e perguntando se estava tudo bem e com esperanças ainda que o pessoal que foi, né, pudesse voltar de alguma forma. Inclusive, acho que isso tem ligação com o fato dos Vingadores serem a família dela, não tem mais ninguém, né? Sim. Exato. Ela até comenta isso. Aproveitar já fazer uma pequena crítica ao filme, uma grande crítica, inclusive. a parte daquela reunião de grupo que o Capitão América tá fazendo, que a Marvel lançou, que foi o primeiro personagem abertamente homossexual no universo. E, tipo, foi só um cameo de um dos irmãos russos, né? Daquele cara. É. Sim, uhum. O Joe Russo. Porra, vamos fazer um negócio de verdade. Se for pra ter representatividade, vamos fazer certo e não só uma ponta. É verdade. Uhum. Uma coisa que eu achei estranha, não tem nem a ver com a representatividade, mas é que o personagem dele morreu em Guerra Civil. É o personagem que o Zemo mata, lembra? O doutor? Aí ele aparece de novo, eu fiquei, pera, o cara voltou, o doutor lá, que tinha as coisas, voltou. Isso eu achei um pouco estranho, mas ele meio que deu uma de Stan Lee, que participa em todos, mas que não é ninguém, não tem nada. Só respondendo uma coisa da Kaina que ela tinha dito, da Capitã ter achado o Tony a Nebulosa, eu acho que talvez o Rocket, como ele sobreviveu, ele pode ter dado as coordenadas da nave. Eu não lembro agora o nome da nave. Então, às vezes, ela chegou lá por meio de algum radar que ele pode ter achado na Terra mesmo. Ah, então, só que como nada foi falado no filme, então fica essa dúvida, cara, no ar. Tipo, ela apareceu explicar, ali. Véio. É assim. Explicar, tipo, uma frase explicaria o que aconteceu, entendeu? É assim, a gente vai entrar, eu acho que a gente pode até passar para esse tema, que é mais ou menos o desenvolvimento dos atos mesmo e como eles foram trabalhados. Essa questão das omissões que a gente teve, como, por exemplo, o Professor Hulk, ou questões, quais foram as consequências, essa questão da Capitã Marvel depois ter saído do filme, ter ficado um bom tempo fora, mesmo ela explicando o que ela estava fazendo, se ela demorou muito para entrar, e até mesmo como trabalhar as piadas. Qual foi o ponto de vista de vocês dessa? O que mais assim vocês acharam que funcionou bem e funcionou mal? E Ultimato. A Capitã faz total sentido ter ficado distante, justamente porque ela fala num daqueles trailers que a Terra não é o único planeta e os outros não têm os Vingadores para defendê-los. Até o fim da Capitã Marvel, ela já some justamente por causa disso, para fazer a escolta dos Skrulls lá. Agora, o Professor Hulk foi uma coisa que gerou uma certa dúvida, pelo menos para mim. Tipo, de besta incontrolável a um 2 em 1. Do nada, assim. Mesma coisa, assim, uma frase que explicasse melhor, mas ficou muito... meh, sabe? Eu acho que se tivesse dividido bonitinho, o Banner e o Hulk, teria sido mais interessante. É, então, eu não gostei muito do Professor Hulk, porque o que eu gostava no Banner é que ele era inteligente, entendeu? Ele era praticamente um complemento pro Tony. E aí ele virou o Professor Hulk e simplesmente ele virou um bobo que fica tirando foto com fã e se achando que ele é o Hulk. E eu não gostei muito disso, porque meio que caiu o conceito dele ser... Que a graça pra mim era que ele era inteligente, entendeu? Que uma parte dele era super inteligente e a outra ele era o Hulk, que era... aquela besta realmente, né, que esmagava tudo. E ele virou praticamente, sei lá, ao meu ver, as partes ruins de cada lado. Porque nem esmagar ele estava fazendo mais, né, aquela parte que eles voltam. E ele tenta esmagar as coisas e não consegue. Eu não gostei muito. Foi essa parte foi engraçada, mas ele, no geral, não gostei. Sim, por exemplo, uma das cenas mais pesadas do filme, que tem uma carga dramática muito grande, é a hora que estão todos os originais reunidos ali no prédio dos Vingadores. Isso, na Lagoinha, sim. Depois que a Natasha morre. E tipo, tá o Hulk ali, sendo que o lance dela era com o Banner, não com o Hulk. Imagina o tanto a mais de dramaticidade que teria tido essa cena se fosse o Bruce Banner sofrendo ali, e não aquele bicho verde bobo. Eu vou discordar de você. Nossa. Temos um podcast. Não, é porque assim, em partes eu acho que ele foi mal aproveitado. Eu não vejo mal deles não terem apresentado diretamente o Professor Hulk. Eu acho que assim, ficou muito frouxo, digamos. O Hulk ficou frouxo, não vai. Depois ele só usa a manopla e depois dali ele meio que fica inútil, porque até na batalha final ele nem. O braço direito ele já perdeu. O maior ponto de força que a gente vê dele. É quando ele joga aquele banco depois que, nessa cena que eles estão na Lagoinha. Assim, faz sentido um pouco eles quererem mostrar esse lado mais snob, talvez, do Hulk, o que é uma pequena relação ao Professor Hulk também dos quadrinhos, porque ele ficou um pouco snob, exatamente por ser inteligente e ter aquela força, mas eu acho que tirou um pouco da personalidade, eu senti um pouco de falta do... Talvez até um pouco do Banner e o Tony trabalhando, que era uma coisa que a gente viu em Vingadores 1 e 2. e que a gente perdeu nesse. E também eu senti um pouco de falta do lado mais violento do Hulk. Tanto que é ele que vai lá tomar conta da anciã. Então foi... Tem aquela cena que eu achei um pouco sem graça, dele socando o carrinho ali. Se não tivesse aquela cena, não ia fazer falta. Pra mim, essa teve no nível do Drax comendo as coisas lá, falando que é invisível. Não sei. Ó, quer ver? Trazer um outro ponto, voltando na cena do laguinho. Imagina essa parte que o Hulk ele joga o banco. Imagina o Banner socando o mesmo banco, só que a hora que ele dá o soco é a mão do Hulk que aparece. Isso é muito mais da hora. Talvez. Uma dúvida que fica é se o Banner consegue voltar a ser ele, né? Boa pergunta. É, porque não foi explicado nem como ele virou, imagina como desvirar. Exato, só falaram. Ele só falou ali que ele se entendeu com o Hulk e que eles ficaram de boa. Eu acho, em certa parte, eu parei pra refletir um pouco. No começo eu também achei meio desnecessário terem explicado. Mas o negócio é que os irmãos Russo, eles tendem a cortar algumas cenas, eles tendem a cortar algumas coisas e fica subentendido. Se a gente pegar, por exemplo, Soldado Invernal, a gente vai ver que o Zemo ele é uma consequência do ataque que teve em Sokovia. Só que depois que a gente vai entender isso. E em qual é a outra cena? Ah, o Thanos conseguir a joia em Xandar. Não teve o corte do Thanos indo e atacando. A gente entende que ele conseguiu a joia e que ele possivelmente dizimou metade daquele planeta para conseguir a joia. Então, eu acho que é um estilo mesmo do diretor fazer isso e apresentar exatamente para não tomar tanto tempo. Porque daí você teria que incluir outra cena apresentando esse aperto de mão que o Banner tem com o Hulk para mostrar o surgimento dele. O que também pode ser explorado em futuros filmes. Por exemplo, eu acho que tem um arco chamado Guerra Hulk, alguma coisa assim, que o Hulk realmente perde a cabeça e começa a atacar todo mundo. Então isso pode ser utilizado em outros quadrinhos, tipo mostrando esse Professor Hulk perdendo completamente a sanidade de novo devido a alguma coisa. Eu acho que aí tem coisas que se consegue se explicar mais pra frente e que vai compensar um pouco do que foi feito nesse filme. Que inclusive tem muita coisa que tem que ser explicada. Mas, por exemplo, se vai fazer um arco de quadrinhos sobre isso, pro grande público não faz muito sentido, que o negócio da galera é ver os filmes. Dificilmente. Se você pegar a grande massa que foi ver o filme, sei lá, 1% pode ter o interesse de ir atrás em quadrinho, mas tipo, assim, pro service, pra grande né? galera service. Vai ficar a dúvida. É que nem, por exemplo, a cena que eles estão reunidos ali na sala de reunião, que a Natasha até que tá falando, eles estão por aquele modelo de transmissão, que a Capitã Marvel fala boa sorte pro Máquina de Combate. Pra quem não lê, foi só um boa sorte, uma interação, mas pra quem lê sabe que a Capitã Marvel e o Máquina de Combate, eles têm um relacionamento nos quadrinhos. Então já dá ali, você já fica tipo, ah, interessante, isso pode ser desenvolvido mais pra frente. Então aleatório. Totalmente, mas faz também sentido. Achei. No Guerra Civil 2. E no Guerra Civil 2 o Máquina de Combate morre logo no começo. Daí deixar o Capitão Marvel acabadona, pronto. É um arco bacana de se ler também. Eu queria falar mais uma coisa sobre o Hulk. Que eu gostei muito dele em Ragnarok, as duas partes, né? Quando ele é Hulk e perdeu a sanidade, e quando ele volta a ser o Bruce Banner. Mesmo ele não tendo aparecido tanto em Guerra Infinita, eu gostei dele. E eu achei que nesse filme ele simplesmente, sei lá, caiu no conceito pra mim, porque o tanto que eu tava gostando dele por causa do Ragnarok, principalmente, eu fiquei meio chateada. A mesma coisa aconteceu com o Thor. Ele foi, assim, do nível extremo pra mim, até eu ficar meio, nossa, ficou meio nhé, assim. Pelo menos eu acho que ele foi melhor do que em Guerra Infinita, que aquela atuação do Mark Ruffalo em Guerra Infinita não foi uma coisa que me convenceu. Aquela relação dele com o Hulk também não me desceu muito bem. Mas e você, Gustavo, tem alguma consideração sobre o Hulk ou qualquer outro personagem que você acha que poderia ter sido melhor aproveitado? A minha impressão é a mesma em relação ao Hulk. Cara, meio que falando assim num contexto geral do que vocês falaram, é um filme de 3 horas. Como que vocês conseguem deixar alguma coisa sem explicar num filme de 3 horas? Sabe, você teve muito tempo. Muito tempo pra falar de muita coisa. Então, assim, hoje, né, depois de ter passado o filme e tal, de eu estar analisando com mais calma, eu tô bem satisfeito com o filme, cara, de verdade. Eu saí do cinema, até a gente conversou, né, um dia depois do filme, a gente conversar e tal, e eu falei que tinha sido legal, eu achei as batalhas bem bacanas e tal, mas, no geral, eu fiquei meio insatisfeito, cara. Eu acho que podia ter sido bem melhor. O fato de não explicar o Hulk, pra mim, é o que mais incomodou. O Mickey e a Capitã Marvel surgindo do nada. Eu queria falar sobre o Thor. se vocês me permitem. Permitido. Vamos lá. Durante o filme, eu gostei, porque, né, o hype e tal, e eu tava muito ansiosa, muito nervosa, e querendo muito assistir. Mas depois, pensando bem, igual o Gustavo, né, falou. Depois que pensei sobre o Thor, eu não gostei muito do que eles fizeram com ele, porque, beleza, depois que Infinity War acabou, ele ficou depressivo, né, fez a nova Asgard e engordou. E eu não gostei muito do alívio cômico que ele virou por ele estar depressivo e ter engordado. Sim. Eu acho isso um pouco errado, sabe? Muito errado. É muito errado, porque simplesmente zomba de um problema emocional, de uma doença. Tanto que ele tem até uma crise de pânico quando ele vai tentar pegar a joia de volta com a Jane. E não gostei muito deles terem feito isso depois que eu fiquei pensando sobre o filme, de terem zombado dele, porque é exatamente o que eu tava falando sobre o Ragnarok. Ele subiu extremamente no meu conceito, Ragnarok Infinity War, com aquela cena em Wakanda, principalmente. E nesse filme ele simplesmente caiu lá embaixo de novo. E eu fiquei bem chateada com isso. Eu concordo, isso foi um ponto que eu também analisei. Eu até, tipo, no cinema, tem graça, né? Porque você tá acostumado a ver o Thor todo sarado. Aí apresentou ele naquele estilo Bolowski, uma coisa mais... aquele o bêbado, o cara que não tá preparado. Não é uma coisa que você espera do Thor. Querendo é um ou não, deus, né? Que é um deus, é uma criatura mítica, etc. E é interessante, claro, a maneira que ele lida. Eu acho que é bacana até no final, quando ele chama a Stormbreaker e a Mjolnir, que daí ele fica com aquele visual de viking. Pra mim aquilo lá foi sensacional, aquela cena. Ele realmente voltando. Eu acho que foi importante, sim, essa maneira que ele carregou o drama, digamos, dessa crise. A cena que ele tem com a René Russo, que faz a Frida, é uma cena super bonita, porque no filme ele não tem chance de se despedir dela, então acho que é legal ter essa volta, dele falar com a mãe dele poder ter esse momento de reflexão. Mas utilizar isso repetitivamente, toda hora tinha que fazer piada que ele tava... era gordo. Nossa. Quando pergunto, vocês acham que eu sou feito do quê? Daí o Máquina de Combate fala cream cheese, uma coisa assim. Tipo, tem piada na hora? Tem, mas ao mesmo tempo você fica, cara, não precisava de tanto. Então, eu acho que... eu não sei se foi por falta de cuidado dos irmãos Russo isso terem permitido, ou se o Taika, o Waititi, que também fez parte da produção do filme, não falou, olha, cara, eu acho que por aí não vai dar muito certo... Até pode interpretar errado que, querendo ou não, isso não teve uma boa leitura por parte dos fãs. Então, eu concordo que aí o Thor ele não teve um bom desenvolvimento. Mas eu acho que agora vai ser interessante ver ele em Guardiões da Galáxia 3. Quer dizer, as Guardians of the Galaxy, né? Melhor dizer. Tô ansioso pra ver eles. Para pensar no que a Kayane falou. Tipo, em um filme eles levantam a bola do personagem e no outro eles, tipo, cagam pro que eles fizeram no filme passado, deixam o personagem babaca, zombando de temas extremamente importantes hoje, sérios, tá ligado? Então, sei lá. Cara, tá sendo muito estranho pra mim refletir sobre o filme hoje, porque tá, assim, eu já não tô vendo com a mesma grandeza que eu vi na hora, sabe? Na hora que eu saí do cinema, eu já tava achando ok, e agora, pensando bem em tantos pontos que a gente parou pra pensar, eu já não acho o filme tão bom, cara. Eu acho que, assim, as cenas de luta são fantásticas, mas, assim, num contexto geral, ele tá deixando muito a desejar. Muito mesmo. Eu acho que ele acaba deixando a desejar enquanto ele tenta compensar em outras partes. Tipo, até mesmo em desenvolvimento de arcos que ele tem ali, que você não espera. O Thor foi um ponto negativo. Só que... Eu te cortei em alguma coisa ou posso desenvolver? Não, pode, que eu vou continuar de onde você tá falando, que eu acho que vai ser interessante, cara. Beleza. Porque, por exemplo... pesar o que foi bom e o que foi ruim. Não, é porque o Thor, ele teve isso. Só que, por exemplo, a Nebulosa teve uma super importância nesse filme. E eu não esperava tudo isso. Eu esperava que ia ter um pequeno drama, claro, dela estar ali no espaço, estando ser o pai dela, tudo isso. Mas ela ocupou 41 minutos de tela, meu. É muita coisa. E você vê que não é superficial, não é aquilo lá. Eu tô aqui só por estar, como foi, sei lá, o Hulk, de qualquer forma. Você vê que ela tem aquela questão dela ter se redimido, depois ela ir pro passado. Ela, mais ou menos, que cagueta tudo o que aconteceu, mesmo sem querer. Então, é bacana ver como isso se desenvolve. E também, até a Capitã Marvel. Ela aparece no começo dela, salva o Tony, beleza? Daí depois ela volta no final pra batalha. Ela some nesse meio, mas eu acho que a personagem, ela tá interessante no filme. Tem muita crítica com ela que eu não concordo. Tem coisas que... ok, talvez curti muito o corte, o penteado dela, por acaso. E depois, eu acho que essas coisas, elas, quando você olha de uma primeira vez, pode parecer bacana, mas depois não é tanto. Mas em compensação, outras, quando você para pra refletir, não é tão mal assim e até fazem sentido. Eu gostei muito da Nebulosa nesse filme. Eu já tava gostando dela a partir do momento que ela se redimiu, né? E gostei muito da força que ela teve nesse filme, da importância dela. E ver ela lutar com ela do passado foi um guilty pleasure pra mim. Porque mostra, tipo, a evolução real dela que ela teve durante os filmes. E queria falar também do penteado, né? Você falou. Eu vi o povo criticando o penteado da Capitã Marvel, mas ninguém falou do cabelo da Viúva Negra. Tipo, o povo leva num extremo de... Quer criticar, mas critica pra nada, sabe? Tipo, porque a Viúva virou emo, né? Se for pra criticar a mudança... se for pra criticar a mudança, sabe? Não restringe. Eu não sei se o povo tem uma, sei lá, uma raiva enraizada. Porque eu vi muita gente desse jeito depois que lançou, né? A Capitã Marvel tendo, sei lá, um hate tão grande por ela. E eu não vi... Por quê? Eu fiquei feliz o filme inteiro, sabe? Aquela mulher me representa de uma forma, sabe? Nossa, eu nem sei mais o que falar. Eu associo muito. Eu associo muito a Capitã Marvel com o Superman do Zack Snyder. Porque, em certa parte, os dois sofrem hate pelo mesmo problema, que é a questão de não ser simpático. Vamos utilizar esse termo. A gente vê que não é só uma questão da... Tudo bem, pode ser personalidade, eu não vejo muitas coisas da Brie Larson pra saber como é que ela é, mas eu falo disso no sentido da personagem. A gente vê ali no Capitão Marvel que ela é uma pessoa que não sabe a mínima do que tá acontecendo com a vida dela, que depois ela começa a descobrir quando ela conhece os Skrulls, né? Depois aquela questão com a Inteligência Suprema, só que ao mesmo tempo ela não se encaixa muito ali. E a gente tem essa mesma questão com o Superman do Henry Cavill. Então eu associei um pouco essa questão do hate, essa questão de personagens que às vezes fogem um pouco do que a gente espera, de personagens, digamos, generais de filmes, porque a Marvel, querendo ou não, tá passando o manto do Homem de Ferro pra Capitã Marvel agora, só que ela não consegue ser tão simpática quanto o Homem de Ferro, exatamente pelo jeito dele. Não sei se é uma coisa que vão desenvolver, mas se for pegar pela Capitã Marvel em si, ela é uma personagem super problemática, uma personagem que não é lá tão simpática assim, se comparado com o Homem de Ferro. Então, eu não sei até onde vai a aceitação de fã e até onde o pessoal entende a personalidade de uma personagem. Uhum. Então, pelo que eu estava dando uma estada na internet, desculpa só cortar você, cara. Mas parece que a raiva que a galera tem é muito mais da Brie Larson do que da personagem em si. Sabe, a galera tem muito de pegar opiniões que a Brie Larson dá no mundo fora do cinema e associar com o personagem. E aí o mundo, como a gente sabe, do jeito que tá essa bagunça, os negros pegam a ar por coisa boba, por coisa que, sabe? E aí acabam associando ela ao personagem, não consegue desvencilhar e ver duas coisas diferentes. O pessoal problematiza muito. Mas ainda isso mais... Todo mundo que é meu amigo e que acompanha aqui sabe que eu super estou do lado das mesmas lutas que a Brie Larson tá fora das telinhas, né? Apesar de não concordar, às vezes, com algumas opiniões, mas faz parte, né? Cara, eu me apaixonei pela personagem da Capitã Marvel, bicho. De verdade. É uma personagem pra mim que é fantástica. O pessoal fala que é overpowered e tal, mas, meu, qual é o problema nisso? Sério, qual é o problema? Então, e em relação ao corte de cabelo em si, eu acabei dando minha opinião que eu não curti, porque eu gosto bastante dessa parte estética dos personagens e tal, mas não quer dizer que eu tenha deixado de gostar do personagem por isso, eu só acho que o cabelo comprido cabe melhor a ela. É uma questão estética mesmo, não tô falando que quem usa cabelo curto é feio, até tem personagens que eu gosto que usam cabelo curto e tal, mas acho que não caiu bem a personagem e acho que, tipo assim, outra mudança de cabelo em dois filmes, eu não sei, achei meio desnecessário. É canônico, né? É HQ, aquele corte, então, okay. Entre aspas. Ela ficou linda. Eu achei sensacional, quando apareceu. Eu amei. Eu só tenho, o cabelo. A Ariana virou pra mim e falou, o que que tem no cabelo? Eu virei. E ela, ok. Eu não sei se é isso mesmo, mas eu relacionei, tipo, a mudança das personagens femininas, né, que apareceram com a Estela, né, que foi a Viva Negra e ela, como mostrando a mudança de tempo mesmo, dos 5 anos. Tipo, então, em 5 anos a Viva Negra mudou o cabelo, então quer dizer que a anterior tava de um jeito e a de agora tá de outro, mas pra meio que separar uma linha... Sim, isso ajuda, de fato. Na época do outro, sim, é. Ajuda quem é meio, sei lá, leigo a entender, né, ao meu ver. Tem baleia no Hudson, mas o tempo não passou, elas sempre estavam lá, pessoal. Mas, gente, outro personagem que foi super importante, que eu acho que vale a pena a gente comentar, o Thanos do passado sem a manopla. Todo mundo ficava, ah, o Thanos só é bom porque ele tem a manopla. Sem a manopla, todo mundo dava conta dele, etc. O que vocês acharam daquele momento do Thanos ali, quase no final, quando ele pega os 3 pra lutar? O que vocês acharam do desenvolvimento mesmo do Thanos nesse filme? Ali é o Thanos de verdade, né, cara? O titã louco, propriamente dito, né? O cara que quer destruir tudo, não é o cara que quer fazer o bem pro universo e privar metade da outra metade. Não, o cara que quer matar todo mundo, velho. Quer destruir, quer bagaçar o planeta. Eu achei sensacional, pelo menos, a maneira que apresentar. E você vê mesmo que ele é mais novo, você consegue ver na cara dele que ele tem um visual diferente do Thanos do futuro. E até mesmo... Fazendeiro. Fazendeiro, exato. Você consegue ver... Eu achei isso muito incrível, assim, a maneira que ele luta, como ele tem aquele propósito, mas ao mesmo tempo ele tem um certo paralelo com o Thanos do futuro, é claro, porque são a mesma pessoa de qualquer forma. E tem até aquela cena que o Thanos fala, ah, não tô fazendo isso por razões pessoais, mas põe um sorriso no meu rosto. Isso no Guerra Infinita. E agora ele fala, ah, isso nunca foi pessoal, mas agora eu vou ter prazer de fazer isso. Então é legal você ver, assim, certos paralelos que eles mantêm do personagem entre um filme e o outro, num contexto diferente. Ele já tava meio ok, né? Que já, ele já tinha conseguido fazer o que ele queria. E ele tava... Ah, ele tava ok lá de boa, lá no paraíso dele. E já tinha completado o objetivo de vida dele. Já o do passado, com o que ele viu, né? Depois que ele fuçou, né? Lá na mente da Nebulosa. E quando ele chegou, né? Não está ok, pessoal. Não está ok porque dá nisso. É, então, ele viu que ele ter dizimado metade da população mundial não ajudou de nada. E aí ele decidiu dizimar todo mundo. Então ele virou aquele tirano de novo, totalmente louco, né? Querendo matar todo mundo, sanguinário realmente, titã. E nem o Gustavo falou, foi muito interessante você ver em tela o verdadeiro Thanos. O cara que quer pôr fim em tudo, sabe? A maneira com que ele percebe todo o plano e meio que desvenda a ponto de ir pro futuro e tentar fazer com que aquilo não se concretize. Depois a batalha final foi uma coisa muito maneira de se fazer, sabe? Porque até então o Thanos, ele era aquele bicho roxo que tinha virado um agricultor. Mas aí ele viu o negócio e falou, ah, é assim? Não vai ser assim não. Vai lá e bota pra fuder com todo mundo. Aquele Teletubbie bombado do mal. Corta a cena, ele pro planetinha, colhendo os bagulhinhos, fala, porra, cadê o Thanos, velho? E foi uma coisa que eu particularmente senti falta no Guerra Infinita, que foi mesmo a batalha. Porque aquela batalha ali contra o Tony Stark, etc. Foi, o Tony Stark e aquele pessoal que tava em Titã mesmo, não foi com a manopla. Não, a gente não vê o Thanos mesmo no ataque. Agora, ver o bicho full pistola correndo pra cima de você, meu. Ó, o bicho vindo. Ó, o bicho vindo, exatamente. E o paradoxo do Capitão América ficando velho e ficando novo e ninguém tá entendendo nada. Todo mundo fazendo teoria, mas não se chega a conclusão nenhuma. Olha. E aí? Já falaram. Os irmãos russos já explicaram essa cena. Então fale que eu não sei ainda, não entendi. Fala. É assim, o que falaram foi que, de fato, quando o Capitão América voltou pro passado, ele criou uma nova realidade. Ali, com a PEG, etc. Só que pra ele ter voltado pra aquela cena final dele passando, dele velho e tudo, ele teve que voltar pra aquela realidade. Ou seja, ele teve que usar o dispositivo. Isso foi o Joe Russo que falou. Foi o Anthony, não sei qual deles que falou. E que é uma coisa que pode ser explorada no futuro. Então, assim... É, mas não é, porque o Capitão viveu a vidinha dele lá. Ah, e que naquela realidade tinha 2 Capitães América. Então, e aí? Naquela realidade tinha 2. É isso? Por enquanto é isso, meu. Por enquanto. Ai, meu Deus do céu, cara. Não, e tem várias questões, não é só o Capitão América. Por exemplo, o Capitão América levou de volta todas as joias, né? Mas, e a joia do Doutor Estranho? Agora a Terra tá sem a joia do tempo pra proteger a realidade deles. Porque a joia daquele tempo foi destruída. Então agora o Dormammu vai atacar na boa ou qualquer coisa do gênero. Porque eles... Então libera também outras realidades que talvez possa até ser explicado no Doutor Estranho 2. Lembrando que nas HQs o personagem não precisa de Joia do Infinito para ser forte, para fazer todas as coisas que o bicho faz. Então é interessante analisar esse furo que os irmãos Russo deixaram, que vai ser uma dor de cabeça para os diretores de filme solo agora. Mas ó, uma teoria que acabou de me surgir na cabeça, assim. Se o Capitão, ele volta no tempo, entrega a pedra pro Doutor Estranho, o Doutor Estranho manda ele pro passado e o Hulk traz ele de volta pro futuro já velho. Meu Deus. Vocês estão falando do momento que o Hulk pega com a anciã, é isso? Não. Também, também. Estou, a joia do tempo, sim. Mas porque aquela realidade não vai ter mais joia do tempo. Não, então, eu tô pensando... Mas ele vai devolver no mesmo momento, não vai? Então, ele devolve no mesmo momento daquela realidade. Só que, na realidade, é aquilo que eles falam. O que você mexe no passado não altera o presente, ou seja, a joia do tempo daquela realidade foi destruída. Aquilo cria uma ramificação diferente, acredito eu. Não tem como você não mudar. Bom, segundo o Doutor Estranho, não, né? Esse negócio de universo paralelo é muito pra nossa cabeça. É difícil, né, cara? Teoricamente, se volta no mesmo momento que foi tirado, por exemplo, o Hulk quando pegou com a anciã a joia... Se voltasse no mesmo lugar, dar tudo certo depois. É. Não teria problema. Se for isso mesmo que o Doutor Estranho disse, né? E o Hulk... Eu adorei essa parte ainda, que a anciã ainda fala que ela teve um erro. Todo mundo teve um erro. O Doutor Estranho é o melhor de todos. É, eu fiquei, meu Deus, o Doutor Estranho não é o melhor? Então, ela teve um engano com ele? Não vai mais ser o Mago Supremo. Mas se for exatamente isso, então não muda nada. A linha do tempo do Doutor Estranho, mas... E o Loki fugindo com o Tesseract? Eles vão... Não faz o menor sentido, porque eles foram buscar depois, mais no passado ainda. O negócio é que eles fizeram várias ramificações com isso, né? Porque, por exemplo, o Loki fugiu faz sentido, porque o Loki tá morto em Guerra Infinita e a Disney confirmou uma série com ele. Então ele tem que viver de alguma maneira. Ou seja, vai ser a partir dessa realidade alternativa que o Loki criou. Só que, cara, é muito confuso, porque parece que você tem claro, só que depois você começa a refletir sobre isso, nada mais faz sentido. Exato. Né? Talvez seja explorado as consequências disso no futuro. Talvez até mesmo com essa... Porque se for pensar, olha, o Thanos saiu de uma linha do tempo, quando ele foi pro futuro. E naquela linha do tempo, não teve Guardiões da Galáxia. Porque os Guardiões só se juntam porque o Thanos tá atrás daquela joia. Naquela realidade, o Peter Quill consegue pegar a pedra, a joia do poder, eu acho. Não lembro. Qualquer joia que o Peter Quill pega... É do poder. E não tem influência nenhuma nas histórias. Ou seja, naquela linha, Guardiões da Galáxia não existe, Guardiões 2 não existe. Ou seja, construir uma coisa completamente diferente. Ou seja, tela azul. Tela azul. Eu não sei, mas mesmo assim, é muito difícil. Por exemplo, como é que o Capitão devolveu a joia da alma? E outra, mano, eu queria muito ter visto o Capitão América encontrando Caveira Vermelha em Vormir. Porque, tipo, é o vilão. Aí ia da tela azul, não é o Capitão América, né? Não, eu acho que deu, porque se ele devolveu tudo, a menos que tenha algum tipo de plot aí, e a gente não ficou sabendo. Porque... É, o Way Nerd fala que como a joia aparece e desaparece do nada, quando o Capitão América voltou pra aquela... Ou foi pra aquela, né? Já não sei mais. Aquela realidade onde estava a joia da alma. A joia simplesmente sumiu e já foi automaticamente pro Caveira Vermelha. Mas eu acho isso muito pobre também. Eu acho pobre. Porém, os irmãos Russo falaram que a troca da joia da alma por uma alma, no caso que aconteceu da Viúva Negra, não tem retorno. Que aquilo lá é mesmo uma oferenda, digamos, uma coisa assim que depois não tem retorno. E por isso que a Viúva Negra... De fato, se sacrificou, morreu. Uma cena que eu não tava esperando. Porém, quando eu vi os dois indo pra Vormir, eu já fiquei. Eu fiz um cálculo. Viúva Negra não tem família. Gavião tem família. Viúva Negra vai se sacrificar. Teve aquela cena, que foi uma cena super tensa, porque o Gavião pula, depois ela joga a corda e prende, ele se solta. Foi uma cena triste, porque... Curto pra caramba esse Scarlett Johansson. Achei que com a saída do Capitão América... E do Homem de Ferro, ela ia ser uma parte super importante ali nos Vingadores, exatamente por ela ser a mais qualificada, digamos. Acho que até mais do que a Capitã Marvel, em alguns quesitos. meio que ficar aquela dupla que foi Homem de Ferro e Capitão, ser Viúva Negra e Capitã Marvel. É uma coisa que, infelizmente, a gente não vai ter. E que o filme da Viúva Negra supostamente vai se passar no passado. Não vai ser no futuro, não vai ser nada que a gente dependa dessa personagem. Então, de fato, foi uma despedida da Scarlett Johansson nesse universo presente dos Vingadores. Tem até uma entrevista que ela dá junto com uma outra galera no programa do Jimmy Kimmel, que ela até brinca com o Downey Jr., que ela fala, ó, vamos ser sinceros que a gente não vai mais voltar. E nisso ficou aquela piadinha. Só que agora você para pensar, velho, eles não vão mais voltar, é meio triste isso. A realidade dói, né? É uma merda. Eu não gostei da morte dela. Acho que ninguém gostou, né? Ninguém esperava. Não, ninguém não, esperava. Ninguém. Faz sentido. É... Foi muito... No bem sentido, cuzão. Faz sentido. É que assim, eu tenho uma visão. Que eu vi um negócio no Twitter e depois eu fiquei pensativa sobre isso. Tudo bem que todos eles são amigos dela e etc. E ainda mais o Clint, né? Que é o melhor amigo dela. Que Budapeste. Ela só... Budapeste, que a gente nem sabe o que é. Mas ok. É... Que em todos os filmes dos super-heróis, incluindo principalmente o Tony e o Capitão, ela sempre tava ali meio que apoio, por ela não ter tido o filme dela, né? Ela tava ali como apoio pra... Tava ali só junto com eles e... Eu não queria ser um pouco rude, mas eu vi... É claramente um apoio para homens, ela lá, entendeu? No final ela acabou se sacrificando... por outro homem, entendeu? Então parece que, sei lá, ela não viveu por ela, na minha opinião. É tipo, que... tudo bem que eles eram os amigos dela e ela amava eles, mas... Mas eu achei um desperdício ela ter morrido agora, sabe? Porque vai ter o filme dela como... Ah, ela morreu, mas toma esse filme aqui pra ela não ficar sem visualização dela sozinha, sabe? Eu não gostei disso. A meu ver, desperdício pode ser também. Porque, por exemplo, ela morreu por homem, sim, mas na verdade quando a gente analisa, ela morreu primeiramente para trazer meio universo de volta e também pela questão do Clint ter família. Aí ela pode ter ficado, tudo bem, mas eu não tenho família. Eles são minha família, mas eu tô morrendo por eles. Só que o Clint, ele tem filho, tem esposa, eles precisam de alguém para se apoiar e eu não sou essa pessoa. Então meio que eu achei que foi nobre a morte dela, eu não gostei. Claro que eu posso estar pensando assim, porque eu tenho uma visão diferente da personagem, e eu acho que ela foi super importante em todos os Vingadores. Tanto no Homem de Ferro 2, quando tem a apresentação dela, tudo bem que ela tem aquela questão mais sexualizada naquele episódio, que ela ainda é meio que a secretária sexy do Tony, antes dela se revelar de fato a Viúva Negra, mas depois você vê que ela é uma parte fundamental ali da SHIELD, até mesmo dos Vingadores, mantendo eles ali até durante a Guerra Civil, que ela que permite que aconteça a fuga do Capitão com o Bucky. Então, eu acho que a personagem ela tem várias nuances. Então, depende muito do jeito que a gente enxerga ela. Porque, sendo meio generalista, a maioria das pessoas, dos nerds, né, que assistem e tal, eles não tinham uma valorização tanto de heroínas até então. E aí encaixaram ela meio ali no meio. Ficou meio por isso mesmo, assim, ao meu ver. Eu gosto muito dela, em todos os filmes eu gosto muito dela. Mas é a minha visão. E no geral, eu vejo que ela não tinha sido tão valorizada, sabe? A minha visão é que ela tava ali pros amigos dela e tal. Eu achei a morte dela super nobre, porque ela amava, né, o Clint, melhor amigo dela. Ele tinha família, e ele não podia morrer e deixar a família sozinha. Mas eu achei ela mal aproveitada a visualização, sabe? Que agora que ela morreu, vai ter o filme dela. E aí, ela já morreu, entendeu? Já mesmo que a morte não vai da bilheteria. Depois que morre, fica exato, famoso. Exato, não vai da bilheteria, porque ela já morreu. O povo já sabe que ela morreu, então... Exato. É, gente, é trágico, desperdício, na minha opinião. Sendo de uma bem personagem cuzão, foda. Sendo bem cuzão, no escopo de Vingadores, a Viúva Negra é inútil, cara. Em outros filmes, ok. Mas, tipo, contra ameaças alienígenas, contra personagens místicos, ela é inútil, gente. Desculpa, mas ela é inútil. Posso falar uma coisa sem querer ser chato? Mas entre a Viúva Negra e Amantes, eu acho que a Viúva Negra faz mais coisa, hein? Eu concordo. Mas eu gosto muito da Amantes. Mas por ela ser ela, né? Mas. Sim, mas. Viúva Negra. Gente, a Viúva Negra, vamos combinar, né? Ela não tem poder e ela consegue meter porrada em todo mundo. Então, esse a gente tem que dar um troféuzinho de no power, porém. Muito power. Pra ela. Que eu acho assim, mano, pra matar a Minion, ela é ok, mas exato. Pra lutar contra um outro herói, velho, um outro vilão, né, no caso, sinto muito, mas não dá, velho. Não tem o que ela fazer. Ela salta a Beth, ela voa, não é? No, ela no... morre. Não, é infinita, cara. Eu acho que o Thanos só dá tipo um empurrão nela, tudo, tipo... Mas pelo menos ela tenta, né? Exato, ela, exato. Ela tem honra, ela tem honra. E outra, vale lembrar que a Viúva Negra, ela não é uma humana normal. Viúva Negra, ela sim. Fez parte, digamos, do super soldado lá da KGB, todas essas coisas, que foi uma coisa que a Marvel não explorou. Ela tem um sorinho russo, né? Exato. Então, até que talvez faça sentido. Ah, e eu vi uma coisa muito interessante. Se vocês lembrarem do A Era de Ultron, tem a cena que a Wanda entra na cabeça de todo mundo. Todo mundo lembra dessa parte. E todo mundo vê o futuro, menos a Viúva Negra. Que a Viúva Negra vê o passado. Exatamente, porque ela não tem futuro. Nossa, meu Deus, não, cara, explodiu minha cabeça. Que bete, mano, nossa, não tinha percebido. Essa cena jamais será a mesma. Nossa, eu vi isso numa teoria, depois eu fiquei totalmente, what the fuck, mano. Duvido que o Tito tenha pensado nisso. Ah, e por falar em Feitiço Escarlate, gente, eu amei tanto ela metendo pau no Thanos. Gente, Thanos não passava nem o Homem-Formiga no orifício dele. Perfeita observação. Muito boa, meu. Muito boa. Não entrava no Thanos. Gente, ele ficou tão desesperado que ele meteu as bombas lá porque ele sabia que ele ia morrer naquele instante ali, ó. Você não, tirou tudo de mim. Se ela dobra o mindinho ali, quebra o pescoço. Certeza, gente. Nossa, tudo bem que ela demorou pra acordar pra vida dela, né? Que teve que perder o visão, né? Pra acordar, mas, gente. Que cena, ela sozinha, gente. Nossa, maravilhoso. É assim, gente, vou ser bem sincero. Fala. Se você for pegar todos os personagens que estão ali naquela batalha, talvez a pessoa que mais tenha dor dentro de si é a Wanda, cara. Porque, tipo, se você pegar os filmes que saíram, que é a participação dela, ela aparece em dois filmes, nos dois filmes uma pessoa muito importante pra ela morre. Ela perde o irmão no Ultron e ela perde o Visão no Guerra Infinita. Não, ela é obrigada a matar ele. Sim, e ela tá com aquele ódio que ela quer arregaçar o primeiro trouxa que ela vê na frente. E pro azar do Thanos foi ele. Não. Exato. Só lembrando, teve o pessoal que falou, se não fosse a Capitã Marvel, aquela nave lá não teria sido destruída, etc. Feiticeira Escarlate é a mais forte de todos ali. Feiticeira Escarlate literalmente sabe usar o dedinho Shifu se ela quiser e destrói todo mundo ali, praticamente. Então, mano, se ela... Ela só não, ela... não é explorada, né? Exato. Até porque ela seria muito overpower, meu. Ela seria totalmente assim. Ela teria matado Thanos muito rápido ali, ela teria destroçado a tropa. Mano, se ela joga uma rajada de energia, ela mata todo mundo ali na boa. Eu entendo controlarem isso no cinema, que nem o Ultron. O Ultron é um vilão muito mais forte do que a gente foi apresentado naquele filme. E faz sentido, pelo menos. O Bocó. Exatamente. Então, mas assim, entre a Capitã Marvel e a Wanda, eu acho que a Wanda ainda é mais forte do que a Capitã Marvel. Numa questão de peso, se quisessem ter colocado esse highlight pra Wanda, por acaso eu acho que foi muito bem desenvolvido nessa parte, porque uma coisa que a gente reclamou no último podcast de Guerra Infinita foi que aproveitam super mal a Feiticeira Escarlate. Eu acho que pela primeira vez eu consegui realmente ver a Wanda forte. Se ela tivesse feito isso na Guerra Infinita, ela teria meio que... Ela conseguia cortar o braço do Thanos na boa, né? A cabeça, né? Sem acertar na cabeça. Também. Falando em poderes, né? E o Doutor Estranho, gente? O que vocês acharam? Eu acho maravilhoso. Toda vez que ele apareceu, eu aplaudia. Não, eu gosto pra caramba do personagem. Só dele chegar naquele... Não, ele só chegou assim, flutuando com aquela capa sedosa dele assim. Cheguei, pessoal. Que saudade desse cara. Ah, gente, ele trazendo todo mundo pro fight. Aquela cena. Não, calma. Vamos falar sobre essa cena. A polvorosa que o cinema foi, a hora que começou a aparecer portal à torta e à direita, meu amigo, já começou quando o Buck chama o capitão no ponto eletrônico. Eu sei. Aí começa, meu Deus. O que eu falei? O Buck. Disfarça. Confundi. Mas enfim, alguém chamou o Capitão América no ponto. Não, foi linda demais. O negócio é que eu tava tão... Não, calma. Antes da gente ir pra essa cena, vamos dar um throwback pequenininho ali, quando o Thor tá quase morrendo, e a gente só vê a Mjolnir saindo do chão. Nossa. Rapaz, aquela cena, eu tava encostado, Quando a Mjolnir começou a levantar, eu me inclinei pra frente e coloquei as duas... Parecia que eu tava rezando. Coloquei as duas mãos assim. Eu não acredito, meu. Ai, nossa, cara. O cinema bateu palma. E, meu, é incrível ver como o Capitão América sabe usar Mjolnir, meu. Que ele pega, joga, depois dá um combo de escudo, Mjolnir, Mjolnir, escudo. Se ele fizesse mais coisa, aparecia um avião do GTA ali. E depois ele puxa raio, joga raio. É maravilhoso, meu. É maravilhoso. É, eu assisti o filme na estreia, então não teve tanto esse negócio de bater palma e de gritar, mesmo sendo estreia, o que eu achei muito estranho. Mas até essa parte, o cinema estava em silêncio. Após essa parte, todo mundo gritou, parecia um estádio, realmente. Quando isso aconteceu, eu gritava, que eu ficava, meu Deus, eu não acredito que isso realmente aconteceu. Foi perfeito. E o negócio que a batalha... A gente sabe, o Thanos não ia instalar de novo dele. A gente sabia disso. Só que tem uma tensão tão forte nessa batalha que você realmente fica... Mano, ele não pode pegar essa coisa. Tem a cena lá que ele pega o Tony Stark pela cabeça e a perna, que ele ia tentar, tipo, quebrar ele no meio, que é uma referência aos quadrinhos. Que eu fiquei, ah não, caramba. Foi muito tenso, cara. Agora podemos voltar pra aquela cena. Já fizemos o throwback aí. Então a gente tem que fazer um throwback bem maior ainda, antes da gente chegar nisso, com o Hulk empunhando a manopla do infinito e, tipo, vai começar a dar certo o negócio aqui. Essa cena foi legal, foi a cena boa do Professor Hulk, que ele juntou a consciência, realmente, ele juntou a consciência do Banner com a força do Hulk. Que ele foi, todo mundo queria assim, não, deixa que eu vou, não, vou eu, não, deixa comigo. Ele foi a principal pessoa que teve cabeça, falou, ó, galera, vocês viram que o Thanos ficou na merda porque ele fez isso, eu sou o único que aguenta, deixa que eu faço. Aí ele vai lá, dá o estalinho e tudo já volta ao normal, apesar da galera não aparecer ainda. Tipo, já aparece planta, os parentes ligam e já começa o remeleixo. Você fica na expectativa, né? Você já começa, tipo, quando eles vão aparecer, que eles têm que aparecer. Alguém quer fazer mais algum throwback? Como, por exemplo, o momento em que... Rei Hydra. Exato. Eu ia falar desse, meu. Aquela cena foi muito boa, porque é uma referência total à cena do elevador em Soldado Invernal. Eu achei que ele ia sair na porrada de novo com todo mundo ali. Aí ele vira e fala Rei Hydra, que é uma referência também àquele Império Sombrio dos quadrinhos. E você fica, mano, que solução. E depois a America's Ass, né? Que foi muito boa também. Muito bom. Ele lutando contra ele mesmo. Eu achei assim, uma solução muito boa. Depois o Capitão, eu posso fazer isso todo dia. Ele, ah, eu sei, tipo... Tá bom, larga essa merda, caramba. A cena do Capitão lutando consigo mesmo, que ele para falando sobre o Bucky. Não foi meio Batman versus Superman falando da Marta? Nossa, mano! É verdade. É verdade, cara. Reflitam. Eu acho que assim, o Capitão teve bons momentos. Você nota até uma atuação um pouco diferente do Capitão que o Chris Evans tinha antes. Você vê uma coisa bem mais assim, descontraída e... Pelo menos foi meu sentimento ali. É, até esse cena eu não gostava muito dele. Ô, louco. É, não era um dos meus personagens preferidos. Nossa, uau. Eu era mais o Tim Stark. Mas... Depois desse filme eu comecei a gostar muito dele. Mas nada que Soldado Invernal, né? Melhor filme. Esse eu acho que desbancou em teores técnicos, mas eu amo Soldado Invernal. Então, fico não, meio... Aquele filme foda. O negócio com o Capitão de vários ali é um que menos tem o seu ar. É um que menos se desenvolve, praticamente. Porque ele é aquele cidadão certinho, que no máximo ele vira casaca quando tem os acordos de Sokovia. Que era BV. Perde o BV com a sobrinha, né? Nessa outra linha. É uma coisa estranha. É. Mas você vê, por exemplo, o Thor se redimindo de um príncipe arrogante pra um herói. Do Hulk saindo daquele personagem com medo até entender a personalidade do Hulk. Tony Stark saindo do Playboy arrogante até virar o personagem que ele é. A Viúva Negra se aproximando dos Vingadores. Daí tem o Capitão América e o Gavião Arqueiro. Né, o Gavião, tudo bem, a gente tem esse arco do Ronin dele que é super mal explorado. Tudo bem, faz sentido em partes. Mas o Capitão América como um personagem, digamos, de posicionamento dos Vingadores é o que menos ali praticamente tem um certo desenvolvimento. que ele permanece o típico American Way of Life, garoto certinho, que depois tem que passar por isso. E até se for ver, de todos os personagens que ganharam filme ao longo de todos esses anos, o Capitão, ele é o personagem que menos tem filme só sobre ele. Ele tem o filme de origem dele, no segundo filme tem toda a trama mais focada no Bucky, e o terceiro filme já é o Guerra Civil. Exatamente. Mas olha, assim, eu sempre achava... Também, deixa eu falar? Fala. Eu sempre achei o Capitão um personagem meio nhé, até esse filme também, que tipo, a hora que ele pega o martelo do Thor... Mano, que cena de ação, cara. Olha, tiveram cenas pra tudo quanto é tipo de sentimento, né? Eu chorei na parte que o Homem-Aranha abraça o Tony, que ele volta. Eu fiquei o quê nessa parte do martelo com o escudo? E eu quase infartei na hora do Doutor Estranho trazendo a galera. A gente tem que falar desse... A gente vai falar da luta ainda. A gente vai falar desse momento pra todos, mas eu só quero dar um highlight. Só rapidinho mesmo, Matheus. Depois eu te fazer um adendo. Pra quando aparece os seis na Batalha de Nova York. Tipo, quando aparece aquela cena do Vingadores 1, que estão seis ali em cima, rodinha. Cara, aquela cena foi muito assim, tipo, foi uma cena bonita de ver pro fechamento de tudo. O pessoal aplaudiu até no cinema. O meu cinema, pelo menos, tava um estádio de futebol. Cada vez que aparecia uma coisa sensacional, todo mundo batia palma, meu. Cara, deixa eu dar uma opinião sincera aqui, rapidinho, Matheus, você já complementa. É uma coisa paralela ao filme, mas, gente, eu super respeito quem faz isso. Mas eu sempre achei muito bosta bater palma em cinema. Eu sempre fiquei, mano, qual que é o sentido? Você não tá, tipo, quem fez não tá ali vendo. Eu nunca, tipo, bati palma, nunca nada. Até o final... Sério, no Vingadores eu não bati palma. Até o final do terceiro episódio dessa temporada do Game of Thrones, eu saí do controle, velho. Vocês já devem saber o que aconteceu, mas Sim. Eu perdi o controle totalmente de mim mesmo, cara, naquela cena. Da área. Sim, da área. Eu perdi o controle. Eu saí do corpo, velho. Primeira vez na minha vida foi quando apareceu Star Wars. É, a The Force Awakens. Quando apareceu o Luke, todo mundo aplaudiu. Eu fiquei, ai, mesmo bom, vou aplaudir junto, aí eu aplaudi. Mas pode terminar, Matheus. Era só esse adendo. Você se deixa ser levado pela emoção. Eu também. Cara, eu nunca tinha chorado em filme até ver Viva a Vida é uma Festa. Eu chorei no cinema, cara. Eu não sou muito de ir no cinema por motivos de logística. Marley, eu, mas cara. Eu nunca vi. Ô, louco. Nunca vi porque eu sei o final. Eu não quero chorar. Então, tipo, eu nunca tinha visto tanta gente chorando assim no cinema, cara. Tipo, você escutava os caras chorando de soluço. A menina do meu lado tava com o namorado. O namorado tava chorando e ela tava no ombro dele chorando também. Tipo... É que não é, ah, é que não é do meu tempo. É que eu sou velho. Ah, eu chorei tipo... o filme inteiro. Todo o contexto, todo o fechamento do negócio é uma emoção tão grande que você não consegue segurar, sabe? Lógico, nas partes mais tristes, no final, no enterro do Tony, nele se sacrificando, é óbvio você chorar. Mas é todo um contexto geral de tudo que você viveu com esses personagens ao longo de tantos anos a fio, que é normal você gritar, bater palma, fazer um regaço, jogar chapéu pra cima. Só não joguei porque eu não tinha o meu. Uma sinestesia, né, mas, cara, no momento. Sim, e valeu muito a pena. Vamos falar da batalha agora. Pra mim, o que salvou desse filme foi a batalha. Não, que, mano, assim, a gente esperou isso acontecer, sabe? Quando teve o anúncio do Guerra Civil, a galera já falava, mano, quantos personagens num filme só, não sei o quê. Tipo, esse era o hype do Guerra Civil, não sei se vocês lembram. Totalmente. Um monte de herói num filme só. Virou Guerra de Rua. Só que, mano, Endgame traz, tipo, o triplo, se for ver, de personagem. Umas três vezes mais? Mano, muito mais. Cara, trouxeram o Howard e o Pato. Trouxeram, mano, todo mundo. É, trouxeram os salteadores. Trouxeram tanto japonês lá que eu nunca tinha visto. Doutor Estranho. Tanto que até... Eu não lembro quem que fala assim, tipo... São só esses? Ah, você queria mais? É o Doutor Estranho que fala pro Wong. É, então. Sim, ele mesmo. Mano, eu gostei. Eu senti falta... É irrelevante, mas eu senti falta do Hank Pym e da Janet ali. Tipo, só pra completar mesmo. Ele... Seria legal, né? Os quatro pequeneus lá, lutando juntos. Seria sensacional. Ah, eles não aparecem no... Na cena. Batalha, não. Só aparece... E uma coisa que a gente... Uma coisa que a gente conversou depois do filme, né? Pra deixar aqui no podcast também. Eu jurava... E o Ronan ia aparecer junto com a nave do Thanos. Eu tinha, não sei, Eu também, não pensei no momento, mas depois que você falou, foi uma coisa que eu fiquei, faz sentido. Será que ele viveu? E eu acho que a batalha seria muito mais épica, né? Não que não tenha sido bastante, pelo amor de Deus, foi muito legal, cara. Mas acho que se o Ronan tivesse ali, só a reação dos Guardiões da Galáxia ao ver ele, acho que ia ser bacana. Ah, isso é verdade, mano. Isso é verdade. Tipo, eu acho que ele só não voltou agora porque ele já apareceu no Capitão Marvel. Talvez eles não quiseram queimar tanto cartucho tão perto assim, não sei. Não é uma coisa que também ele foi muito mal aproveitado nos filmes, né? Que ele é um personagem muito bacana. Capitão Marvel deu um safanão nele. Exato. É, mano, assim, na hora que as naves pararam de atirar pro chão, quando o Thanos mandou chover, e mirou pra cima, eu fiquei, mano, certeza que é um reflexo da nave por conta de Capitão Marvel. Tipo, ela que é o nível mais alto de ameaça ali. Então, tipo, quando eles teve aquele final de Capitão Marvel dela destruindo as ogivas, certeza que tem algum tipo coisa de reconhecimento, DNA, sei lá, que começou a virar pra ela. Eu só sei que eu dei uns pulinhos na cadeira quando ela apareceu. Mano, eu vou voltar mais na batalha ainda. A hora que todos ficaram alinhadinhos, assim, um do lado do outro, assim, bonitinho. E começou o tema dos Vingadores, que é na trilha sonora original do filme, chama Portals. Mano, quando aparece todo mundo alinhado ali, aí o Capitão América pula, chama o Mjolnir e fala, avante Vingadores, eu gritei na hora. Sem brincadeira. Fui eu ali que bate palma e chamei o cinema pra bater palma comigo. Porque foram 11 anos esperando o Capitão América ou o Homem de Ferro, tinha que ser um dos dois, gritar Avengers Assemble. Cara, aquele momento foi o mais... Eu tava esperando isso pra Batalha de Nova York, pra cena da rodinha. Agora eu não me arrependo nada de terem deixado pra esse filme. Com todos os Vingadores, daí você vê todo mundo, você vê a Pepper na armadura dela, você vê a Valkyria no Pegasus. A gente já vai chegar na parte que todo mundo se alinha ali, as garotas. Mano, foi sensacional aquela cena, bicho. E não, antes disso, ele sozinho, né? Não. Pra enfrentar todo mundo. Ele X1 ali com o Thanos, é uma referência também às HQs, da HQ da Guerra Infinita. Mas, não, assim, cenário todo escuro, daí começa a vir aqueles anelzinhos lá de palha com fogo que o Doutor Estranho faz, mano. Foi sensacional. O anel do frio pegando fogo. Aquelas velhinhas de festa infantil, né? Pô, meu... Não, eu todo... Sem brincadeira, todo dia eu vejo essa cena. Todo dia eu vejo essa cena, porque essa cena é sensacional, meu. O João é o cara que puxa as palmas e eu sou o cara que faz... Não, mas tem que ser momento... Não, aquela cena... Mano, até os caras do filme gritam. A gente tem que gritar junto, mano. Quem me dera tá ali dentro. Eu pegava uma pedra e saia correndo atrás do Chitão ali. Pegava uma pedra... João tacando uma pedra no Thanos, velho. Mano, já viu o Davi Golias? Só vai aquela pedrinha, meu. Não, mas foi sensacional. Eu acho que vai demorar muito pra Marvel conseguir superar esse momento. A DC, então, eu amo a DC, mas DC, boa sorte pra superar esse momento sensacional que a Marvel conseguiu fazer de alinhar todo mundo. Não, superou até hoje. É um evento da cultura pop. É impossível superar. Todo mundo esperou isso. Até a Ariana, que tá conhecendo agora, ela acha interessante, mas tá conhecendo pela minha causa, ela achou sensacional, meu. Então, tipo, explica quem é a Ariana aí, pra quem não sabe. Ariana é minha namorada, pessoal. Exato. Não é a Ariana Grande, ela tem 1,59 e é minha namorada. Kayana, agora deixa eu fazer uma pergunta pra você. O que você achou daquele momento Girl Power que teve? Capitã Marvel, Valkyria, Vespa, todo mundo menos Scarlett Johansson, Hip Forever. Achei justo. Eu acho que resume tudo pra mim. Eu gostei muito. Eu fiquei realizada com aquela cena. Sei que as pessoas têm ressalvas, mas eu gostei, porque mostra que eles estão dando atenção agora, né, pras heroínas femininas, né? Sem dúvida. Ao meu ver. Não, sem dúvida. Isso eu concordo. E eu gostei muito. Eu fiquei berrando lá no cinema. E é isso. Eu vejo também essa cena todos os dias. É uma cena... Eu gosto. Eu acho que ela foi muito violenta. Mas, do ponto de vista que eles queriam que fosse violenta, sim. Violenta no sentido de que todo mundo sai da batalha pra se juntar ali com a Capitã Marvel. Isso que eu fiquei um pouquinho... Eu já tinha visto essa cena na Guerra Infinita. Então não é com a Wanda? É com a Wanda, mas é o mesmo contexto, entende? Ah, tá. Eu acho, do meu ponto de vista, se tivesse colocado a Capitã Marvel avançando... Não, eu não desmereço a cena, é uma cena muito boba, tipo, eu achei sensacional. Mas se fosse uma coisa mais, por exemplo, já teve um momento line-up, quando estavam todos ali. Teve um momento feminino, ok. Mas se eu tivesse vendo o filme, eu teria feito uma cena, digamos, Capitã Marvel vai na frente e vai juntando todo mundo atrás, mas lutando com ela. De uma forma que realmente conseguisse pegar todas numa cena só. Num digamos, numa tela. E fazer uma coisa mais poética até. Eu acho que teria entrado de uma maneira muito mais interessante do que tirar todo mundo do seu momento de batalha e colocar ali pra se juntar com a Capitã Marvel. Mas é claro que, meu ponto de vista, adoro a cena na mesma. Mas eu gostei porque mostrou o desenvolvimento da cena focado, né, em cada uma. É, em exato, sequência, exato, mostrando o que cada uma sabe fazer, etc. Não que elas precisem provar algo pra alguém, já dizia Capitão Marvel, mas eu gosto dessa sequência delas mostrando o que elas fazem, que elas são importantes, entendeu? E gostei muito dessa sequência, mesmo entendendo esse lado mais poético, mas eu gostei dela. Si. Eu tô com a carreira nessa, cara. Foi, assim, de todas as cenas do filme, essa foi uma das minhas preferidas, cara. As personagens que a Marvel criou, elas merecem muito um destaque maior do que elas têm tido ao longo dos filmes. Que nem foi comentado no podcast, que muitas vezes a Viúva Negra funcionava como uma ajudante dos personagens principais, sem ter o devido destaque. E essa cena foi uma cena que falou, ó, essa mulherada aqui não tá só pra ser coadjuvante não, cara. Tem potencial pra arregaçar quem a gente quiser. Dando isso dentro de um contexto de luta, eu acho que engrandeceu mais ainda. Tanto que no primeiro filme tem uma cena mais ou menos parecida com a Wanda, a Natasha e a moça do Pantera Negra, que eu esqueci o nome dela. Okoye? Isso. Foi meio que, pelo menos pra mim, foi natural levar esse contexto de uma escala pequenininha pra uma escala grandiosa pra esse filme, justamente pelo tanto que ele representa. Sim, eu concordo. Eu não discordo de nada, só deixando claro. Eu acho muito bacana. E eu acho que uma das minhas coisas preferidas foi ver a Valkyria no Pegasus, que foi uma coisa que a gente não teve no Thor Ragnarok, por conta dela ter perdido o Pegasus dela na batalha contra ela. Eu adoro a Tessa Thompson, e eu acho que aquela cena dela voando ali, depois ela ajudando Peter Parker e tudo, foi uma cena muito bacana. Né? E highlights também pra Pepper na armadura de resgate dela, que maravilhosa. Ela se junta ali, aquela cena que ela faz se junta com o Tony Stark e os dois soltam o poder, eu fico, ah, que goals, mano, muito goals de vida esse daqui. Nossa, fiquei muito feliz com aquela cena. E foi uma coisa que todo mundo tava esperando também que acontecesse, principalmente com aquela foto que ela postou vestida com a armadura, né? Que finalmente ela aceitou os brinquedos que ele fez pra ela. Exatamente, meu. Tipo, por acaso eu achei que o Tony ia fazer uma brincadeira, tipo, ah, valeu a pena, aceitou? Tipo, uma coisa assim, porque ela era super contra tudo aquilo, né? Uhum. Então eu achei que ia ter, mas eu acho que talvez ficasse um pouquinho fora de tom também o Stark fazer uma piadinha ali. Ah, sim. Só dar mais dois pontos interessantes que eu achei do filme, eu posso estar esquecendo algum, se eu esquecer alguém fala outro. Mas foi a aparição do capacete original do Homem-Formiga, na cena que a gente tem o Hank Pym do passado, e também o encontro do Tony com o pai dele. Você vê uma despedida muito legal do personagem, e depois o James Darcy como Jarvis. O Jarvis, ele, esse ator, quer dizer, ele faz o Jarvis na série mesmo, Agent Carter, e trouxeram ele de volta ali pra fazer aquela cena que foi um... Nossa, pode crer. Um service muito, assim, bacana, interessante. Conseguiram deixar dentro do cânone. Nossa, é verdade. Não sei porque na hora eu achei que era Paul Bettany. Falei, mas não é Paul Bettany. Sim. Agora é verdade. Os dois são ingleses, né? Não lembrava, não. Então, tem até um timbre semelhante. E o Visão, mano? Aí o Visão. Tipo, todo mundo segue a vida. O Visão morreu. Eu acho que ele vai ser reconstruído. Eu achei também que ele fosse ser reconstruído nesse meio tempo. Achei que a gente ia ver um Visão mais inocente, talvez. Um retorno do Visão ali. Porque ele é um robô. E a Shuri puxou os dados dele, pelo menos uma parte. Fez um backup ali. Um backup. É que até então eles não tinham a Joia da Alma. Exatamente. Mas a Joia da Alma é uma parte da personalidade dele, né? É o que o Bruce fala, que tem como ser construído um Visão. Que muita parte dele ainda existe sem a Joia da Alma. Tudo bem que não deu tempo dela fazer o download ali. Vocês acham que vai ter um retorno, até mesmo com a série da Disney Plus que tá vindo, WandaVision? Eu acho que pra série não, porque pelo que falaram, tem essa possibilidade dela se passar no passado, com a Wanda criando uma, seja uma realidade paralela ou uma viagem no tempo, enfim. Só que agora ficou um pouco mais complicado dele ser reconstruído, a não ser que o Banner e a Shuri se unam pra fazer um negócio, porque não tem mais o Tony Stark pra ajudar nisso. Nossa, gente, bem apontado. Seria legal ela, né? Agora. O crânio, eu, né? Eu acho que vai ser a Shuri. Eu acho que até mesmo... Eu acho... Só vou fazer duas nuances. Eu acho estranho a série se passar no passado. Eu acho que vale mais a pena fazer num estilo série dos anos 50, mas passar no passado é meio mais de boa. Ela vai usar a máquina do tempo pra voltar pro passado, daí como é que ela vai ter uma visão no passado, sendo que a visão é de 2010 pra aí? Foi umas coisas que me deixou meio... O que você está fazendo, Disney? E eu confio com um pouco de medo, cara, porque série nunca tem uma grana legal, né, cara? Então isso meio que... Imatrones, Gustavo. Mas eu não duvido que a Disney invista bastante também pra fazer coisa de altura. Eu tô nisso com o João também. É que assim, eles estão querendo criar um negócio muito grande. A gente imagina que eles dê conta, só que a gente não tem certeza. Porque o tanto de personagem que eles estão querendo inventar série pra alavancar o serviço de streaming dele, é enormidade. Tipo, vai contar a história do Loki de novo, vai contar a história do Visão com a Wanda, do Capitão. O Capitão. Do Buck com o Sam. Vai ter o... Parece que vai ter alguma coisa do Rocket, tipo, o Groot. E tipo, a galera vai se contar a história. Eu acho que a Marvel vai querer explorar mais coisas agora. Os Eternos aí pra desenvolver o filme, que é um grupo que muita gente não conhece. Eu mesmo não conheço, então eles têm que dar uma atenção especial. E falaram que o futuro mesmo vai ser essa questão mais espacial, reino quântico. Então você já tem alguns personagens que você consegue focar, como a Capitã Marvel, os Guardiões, Doutor Estranho, enquanto você não matou os outros e você tem que dar uma saída pra eles. Então jogar pra série. Daí tentar construir alguma coisa. E lembrando que talvez tenha também a série do Gavião, que ele vai ensinar a Kate Bishop, futura Gaviã, que daí pode dar um naipe até pros Jovens Vingadores. Uhum. Talvez construir um outro grupo. Ainda tem Quarteto Fantástico, X-Men. Os X-Men vão demorar, de fato. Já falaram que X-Men não é uma franquia. Sim. Que eles estão visando agora. O que faz sentido. Mas Quarteto Fantástico é um filme que eu acho que vale muito a pena eles fazerem. E hoje eu li que vai ter uma série do Motoqueiro Fantasma pra 2020. Será? Foi o que eu li. Eu vi isso aí também. Vai ser da Hulu. Ah, tá. Achei que fosse coisa da Marvel mesmo. Não, é estranho, porque eu acho que o Motoqueiro Fantasma é da Marvel mesmo. Mas eu acho estranho se é a Hulu e não a Disney Plus a produzir. Não sei o que. É isso que eu quis dizer. Outra coisa que eu acho que vale a pena comentar é da Shuri. Eu tava conversando com uma amiga minha. A gente tava conversando a respeito da Shuri, né? Teve a despedida do Homem de Ferro. Da Shuri assumiu o manto de Coração de Ferro. É Coração de Ferro, né? O filme com o Mel Gibson, tá? Pois é. Meu Deus, cara. O nome da Riri Williams, que é uma personagem negra também, que é mais inteligente que Tony Stark, que constrói uma armadura. Ironheart, alguma coisa assim, eu não lembro como é que é o nome dela. Teve muita gente falando que poderia ser uma saída, inclusive eu. Mas olhando agora, eu acho que a Shuri ela tem que ter uma representatividade maior do que apenas seguir... Armando Pantera Negra. Exato. Não só Armando Pantera Negra, mas Homem de Ferro 2.0, vamos dizer assim. Eu acho que a Shuri ela tem potencial para ser uma outra heroína, talvez adaptar de outra heroína para fazer o cânone dela, ou até mesmo criar uma personalidade própria dela, sem ser o Pantera Negra e nem a Coração de Ferro. Eu não tenho certeza se é Coração de Ferro. Alguém me confirma, por favor, Google. Mas eu acho que a personagem ela tinha que ter um pouco mais de liberdade, eu acho. Não, mas eu acho legal isso da Shuri ter o próprio espaço dela dentro de um universo da Marvel. Tanto que a galera tava comentando que o Vingadores Ultimato ele não tem uma cena pós-crédito. Só que a hora que aparece o logo da Marvel, escuta-se uma batida de alguém batendo em ferro. Levantaram essa possibilidade dela estar desenvolvendo uma armadura justamente pra, não sei se ele tomar o lugar do Tony Stark, mas que ela estaria trabalhando em alguma coisa. Pode até ser um novo Visão, se for levar pra pensar assim. Eu tenho a leitura dessa parte do maneira mais poética. Não está associada a nenhum personagem e eu vejo que é simplesmente a Marvel está trabalhando. Puramente isso. Também. A gente está aqui, estamos pensando no futuro. Toma aqui essa homenagem ao Homem de Ferro, mas a gente está aqui, não se preocupem. Não tem nada, mas a gente está trabalhando. Até porque eles apresentam alguns futuros ali, bem breves, digamos, como o Thor se unindo aos Guardiões da Galáxia, o Falcão sendo o novo Capitão América, e a gente vê que são cenas que possivelmente poderiam ter sido pós-crédito, mas que eles preferiram manter ali e finalizar ali mesmo. É um filme que merece ser fechado, é uma saga. Tudo bem que a fase 3 só se encerra com Homem-Aranha longe do lar. O que também não faz o menor sentido, né, cara? Fechar a saga dos Vingadores com o filme do Homem-Aranha. Deixa o Homem-Aranha começar a próxima fase. Eu concordo, mas eu não sei. Eu tô um pouco ansioso pra ver esse filme do Homem-Aranha, porque talvez tenha alguma resposta pra algumas dúvidas aí. Porque, por exemplo, eu gostava de saber o que aconteceu enquanto eles estavam dentro desaparecidos. Porque o Homem-Aranha, ele fala pro Tony: ah, o Doutor Estranho acordou a gente, falou que já tinha se passado 5 anos e que vocês precisavam de nós. Uma coisa assim, então, será que eles estavam conscientes durante esse tempo? O que dá uma reflexão a respeito: será que o Thanos vai voltar? Será que o Thanos vai encontrar uma forma de sair dali? Será que vai ter algum evento que vai trazer de volta esse vilão? Eu acho que faria mais sentido se fosse um filme do Doutor Estranho, então, né? Porque eu acho que ele que tem as respostas pra tudo. Eu concordo. Eu não tô falando isso, eu tô falando meio que talvez um Peter com uma cena meio pós-traumática daquele evento, que dê pelo menos uma pitada daquilo. Mas tem um cara que vai estar no filme do Spider-Man, que é um cara meio místico, né? O do capacete de aquário lá. Um mistério. Então, tipo, vai saber. E, mano, tipo assim, um paralelo aí, vocês falaram do Thanos voltar e tal. O Thanos virou pó, né? E quando as pessoas viram pó, elas vão pra dentro da joia, certo? Supostamente sim. Sim. Quem mora dentro da joia? Quem mora dentro da joia? Quem? Não é o Adam Warlock. É o Adam Warlock, cara. Não, mas será que vão adaptar dessa maneira? Eu não sei, porque a gente vê ali o Adam no Guardiões da Galáxia 2, e faz todo sentido ele aparecer em algum futuro, mas eu não sei se diretamente associado à Joia da Alma, porque ele não foi criado a partir dela. Cara, então, eu não sei. Acho que vai ter alguma coisa a ver com isso, velho. Especulando o futuro já, não sei que a gente tá falando do filme, mas... A menos que as joias, elas, como as joias são entidades, pode ser que... independentemente do espaço e do tempo, toda a joia seja a mesma, só que com influências diferentes. Ou seja, se conseguirem pegar a joia da alma, aquele povo lá dourado, conseguir pegar a joia da alma para construir o Adam Warlock, e a partir disso ter consequência dos filmes, meio que essa joia saber de tudo que se passou durante, nos outros universos, aí talvez faça sentido. Não sei se eu me fiz claro. Se a joia é uma entidade, não existe tempo nem espaço para esse lado mais metafísico. Então toda joia é a mesma joia, em diferentes momentos, mas todas têm a mesma consciência. Talvez, não sei. Tela azul. Mas por isso, podem usar o Adam Warlock. O Adam Warlock tem duas personalidades. Tem a personalidade boa e a ruim. E parte da personalidade ruim, se por conta exatamente do Thanos ou qualquer outra coisa que influencia e consegue dominar a joia da alma, de dentro da joia. Olha só. Rapaz... Pois é, e ainda a gente nem chegou nas expectativas do futuro. Ah, vamos deixar esse outro podcast? Não, velho, quando eu montei a pauta e mandei pro Lucas, inclusive um abraço, Lucas, que não está aqui porque não assistiu, está postando stories depressivo em preto e branco. Mas eu acho que vale super a pena a gente ter um podcast só focado no futuro, meu, porque é muito amplo. Se você for pegar a quantidade de herói que a Marvel tem agora na mão da Disney, cara, é uma imensidade muito grande. Porque os próprios Vingadores, a galera falava que eram tipo um grupo C da Marvel. Imagina agora tendo a Fox na mão, o que eles conseguem fazer com os grupos A e B? Se organizar certinho, né? Aham, todo mundo bem. E a despedida do Tony Stark, Robert Downey Jr. do Universo Marvel, pessoal? Como é que foi? Foi triste. Chorei horrores. Você estava à espera que ele realmente ia sair? Que ia ser um filme, entre aspas, definitivo pro Tony Stark? Ah, eu não achei que ele fosse morrer. Eu também. Achei que o Capitão ia morrer. Não ele. Podem falar. Eu achei que os dois iam morrer, na verdade, mas... Das mãos assim, bora. E a hora que eu vi a filha do Tony Stark, eu falei, não vão fazer isso. Outro tipo, ponto. Só antes do filme, eu tinha a impressão que ele ia morrer. Quando eu vi a menininha, eu falei, será que vão fazer a menina ficar órfã, mano? E fizeram. Filhas da puta. É que eu chorei quando ela apareceu, até nisso. Foi bonito. Não, manteiga derretida não... total. A Carrena tava vendo Aquaman, tá ligado? Tava tudo embaixo d'água de tanto chuva. Não, a cena da filha dele com o rap depois do velório, meu Deus do céu. Mano, e hoje eu vi essa coisa mais. Foi muito bonito essa cena. E tipo, foi um fechamento grandioso pra um personagem grandioso. Por mais que a galera fale de que começou esse negócio lá no Hulk, aquele Hulk horrível que tinha antigamente, foi o Tony Stark que deu o pontapé inicial para tudo isso, sabe? A gente sonhou tanto com filmes e possibilidades e o que viria pela frente, que o sacrifício dele para salvar todo mundo foi uma ação tão grande de uma pessoa que até o primeiro filme era um personagem tão egoísta. Nossa, sabe? Valeu todo o rolê, por mais doloroso que seja saber que você não vai ver um dos personagens mais legais em cena nunca mais, compensa por tudo que a gente viveu junto dele, sabe? E a maneira que ele morreu foi só o grande finale de um bagulho muito bacana. Foi muito sensacional ver ele falar: eu sou o Homem de Ferro. Sim. Da maneira que começou tudo, também terminou tudo. Aquela hora que ele pegou lá, eu sou inevitável, depois ele, eu, daí, sou eu. Ah, ele vai falar Homem de Ferro. Daí, estalo o dedo. Fiquei tipo, mano... Aquela e aí jorram lágrimas. Não, aquela cena foi poético, meu. Até mesmo quando ele começa a dar o testemunho dele, ele fala, se tivesse me dito que há 10 anos ia chegar nesse ponto, tipo, foi uma mensagem que eu peguei como uma mensagem do Robert Downey Jr., talvez, mas também da Marvel pra nós, que acompanhamos tudo. Uhum. E, tipo, foi uma coisa que realmente me deixou um tanto sentimental de ver, putz, eu acompanho esses caras há 10 anos, meu. Metade da minha vida, praticamente, é acompanhando esse cara, tipo, vendo esse cara envelhecer na tela, vendo todos esses personagens se desenvolverem, e agora tô me despedindo dele, é meio... Tudo bem, não chega, digamos, a um ponto de perder um parente ou qualquer coisa do tipo, que são coisas bem diferentes, mas é quase aquele sentimento de você tá se despedindo de uma pessoa querida. É uma coisa que, pelo menos, é agridoce. É, você tem um apreço por ele, né? Não tem como não ter. Sim. E ele ter morrido deixa um vaziozinho, assim, de você nunca mais vai ver ele, entendeu? A não ser que tenha flashbacks, mas... Não. Eu acho que é muito caro. Não vão, é muito caro. Assim, é muito caro, é até pra flashback. O que eu descobri é que os dois mais caros ali eram o Robert Downey Jr. e a Scarlett Johansson. E, tipo... Tá explicado que morreram. Exato. Tony Stark pode voltar como inteligência artificial. Mas era tempo de tela do Robert Downey Jr. na mesma. Não vai ser o Robert Downey Jr. Então... Eu acharia chato. Sim, meio desnecessário. Eu acho que seria um corta-clímax. Porque você... É tipo Liga da Justiça, o Superman já ter voltado. Você não sente a falta daquele personagem. É diferente, sei lá, daqui sei lá quantos anos, ter algum flashback, ter alguma volta, sei lá como. Ou até o Tony Stark de uma linha alternativa que não morreu, retornar. Ah, não. Ah, ele fechou o ciclo dele. É. Vamos deixar assim, vai. Não sei. O fim dele foi digno. E sobre o fim dele também, vamos bater palma para Pepper Potts, porque a frieza daquela mulher, aquela cena dele morrendo, que mulher foda, cara. Aquela cena foi mesmo. Todo aquele clímax dele morrendo e ela assim, não, pode descansar agora que a gente toma conta. Ah, meu Deus do céu, bate palma pra mulher. Ah, eu não diria frieza, eu acho que é mais sensibilidade, ao meu ver. É, não, eu falei frieza por falta de vocabulário, não consegui pensar em outra coisa. Ela conseguiu se manter forte. Ela foi forte, na verdade. Ela a serenidade dela foi um negócio forte. Exato. Tipo, tanto que quando ele vai de fato, é quando ela chora, que ela deita no peito dele. Zaba. Então. E ele basicamente fez isso pelo Peter, né? Porque foi a motivação maior dele, era o Peter voltar. Eu não acho. Ao meu ver, assim. Acho que aquele momento foi a filha dele. Ele tava meio nem aí até então. Ele tava lá com a família dele, na casinha do lado do lago, de boa. E aí ele voltou a pensar no Peter e teve mais a motivação pra... Isso pra sim. Fazer todo mundo voltar. Agora eu acho que o estalo dele ali foi pra Morgan. Tipo, mano, se eu não parar esse cara, ele vai matar minha filha. Vai matar minha família, o Peter, mas eu acho que ali o sacrifício mesmo do Homem de Ferro foi pela filha dele. Foi pra não deixar ela ir embora. Todo mundo, né, no caso, que... Sim, muitas vezes sempre acaba meio que pegando mais pra nossa família, né? Entre, tipo... Uhum. E, de fato, foi uma cena bonita, a cena do enterro. A hora que eles colocaram aquela coroa de flores com o primeiro reatorzinho ar, que prova de que Tony Stark tem um coração, foi uma facada no peito. O que eu pensei a Marvel não tem coração, Tony Stark tem, mas a Marvel não, porque foi feels, mano. Foi muito feels aquilo. Ali, se eu não me seguro, eu ia chorar de soluçar. Eu mantive a compostura, porque senão eu enfrentei o negócio. Ai, caramba. Foi uma cena triste. Nossa, bonita. Acho que eu já tinha chorado tanto. E a cena dos personagens todos não, ali, foi... de terninho, tudo. Sim, mostrando... até o menininho do filme 3. Sim, e tipo, eu achei muito bacana aquilo lá. Tipo, você viu todo mundo praticamente ali. De fato, eu acho que foi essa cena que o Sebastian Stan, que faz o Buck, tinha dito. Teve uma cena muito boa que estavam todos ali, Michael Douglas, Samuel Jackson. Eu achei que era a batalha final, mas como não tava Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, não tem como ser. É, na batalha o Nick não aparece também, né? Nem a Maria Hill. O pior é que nem no velório eu vi ela. Acho que eu tava meio que segurando tanto pra não chorar que ela deve ter passado despercebida. Ela tava atrás do menino. Tava do lado do Coronel Ross. Então podemos falar do Capitão América, Chris Evans. Finalizar praticamente tudo esse podcast. Aham. Uhum. O que vocês acham da despedida do Capitão, dele ter ficado no passado e ter passado o manto do Capitão América pro Sam Wilson? Foi uma cena que me derreteu, cara. Eu fiquei tão feliz de ver isso. Principalmente depois ele dançando junto com a Peggy no finalzinho do filme. Sabe, foi um momento tão assim, que ele foi um cara que queria lutar pelo país dele contra nazista. Ele se dispôs a virar um super soldado pra isso. E nessa caminhada toda, ele foi um cara que se sacrificou tanto por tantos ideais que ele merecia ter um final feliz, sabe? Eu acho que ele ter essa oportunidade de voltar no tempo e viver aquele amor foi justo, sabe? E depois passar o manto de Capitão América pro Sam foi uma coisa natural também, porque foi um amigo que ele fez, um cara que eles tiveram, começaram a amizade por conta de serem ex-soldados, e a proximidade deles foi meio que um caminho natural, porque seria ou ele ou o Bucky, mas como o Bucky ele tem um personagem já mais complexo, digamos assim, muito. Eu acho que pegar pegar o Falcão, que não é um personagem lá tão empolgante assim, deu uma coisa bacana, assim, um desfecho interessante. Eu achei justo, justíssimo, porque ele sofreu todos esses filmes, assim, tudo bem, igual o Matheus disse, que ele lutou pelo país dele, pelas pessoas que ele gostava, mas ele sempre tava ali abrindo a fotinho dela, né, então... Era o que faltava, assim, pra fechar pra ele, na minha opinião. Aham. Uhum. A cena deles dançando, que é quando realmente acaba o filme, eu sei que eu escorreguei na cadeira que parecia que eu tinha derretido. Tipo, eu só tava ali querendo curtir o momento e escutar a música. Foi uma sensação tão boa que se despertou no final de tudo, que puta, cara. Que filme bom. Todo de estresse. Com certeza. E pra você, Gustavo? Então, eu ainda tô incomodado com a questão do paradoxo, mas foi legal. Sem querer ser chato, gente. Sem querer ser o chatão, um hipster que fica comentando tudo e tal. Mas eu acho que, assim, é você ter um diamante na tua mão e você não fazer questão de lapidar ele da melhor forma possível, entendeu? Eu acho que esse diamante ficou meio bruto, cara. Mas a cena é legal, né? Voltando à pergunta. Eu acho que talvez eles possam desenvolver a cena. Não desenvolver, mas explicar às vezes, até mesmo na série do Falcão com o Buck, dá mais alguma coisa. Tudo bem que no final o Steve fala que não quer falar e etc. Mas como a gente disse no começo do podcast, o Steve foi pra outra realidade e pra conseguir voltar pra entregar o escudo pro Falcão, ele teve que voltar pra aquela realidade. Como foi que ele chegou lá, eu não sei. Porque não foi através da máquina ali do Hulk. E o Mjolnir ele esqueceu. E o Mjolnir, eu acredito que o Mjolnir ele deixou no lugarzinho dele lá em Asgard. Tipo, tudo que aconteceu realmente aconteceu, exatamente para evitar o máximo possível. Eu gostei do fechamento do Capitão América. Eu fiquei um pouco incomodado no começo de ter sido daquela maneira, dele ter, sei lá, deixado tudo e ter ido viver a vida dele, mas faz sentido. Até quando ele fala, eu decidi escutar o Tony e tentar ter uma vida normal. E realmente ali talvez seja por conta desse se despedir de dois personagens grandes, três, contando com a Viúva Negra. É uma coisa que às vezes é difícil de digerir na hora. E outra coisa que assistindo pela segunda ou terceira vez essa cena, você nota que o Buck sabia o que o Steve ia fazer. Porque você vê que o Falcão tá todo relaxado lá. Ah, se você quiser eu vou contigo, etc. E o Steve fica, não, pode ficar tranquilo, você é uma boa pessoa, ele fala isso, tipo, ninguém vai se despedir e falar, você é uma boa pessoa, tipo, você vai durar 5 segundos, e pro Buck já é aquele abraço, fala, eu vou sentir sua falta, amigo, e o Steve vira, vai ficar tudo bem, e depois você vê que o Buck tem aquele olhar meio, putz, tem alguma coisa de diferente aqui, e ele leva com super naturalidade capitão tenha aparecido velho, enquanto o Sam tá tudo confuso. Então é interessante quando você vê pela uma segunda vez, consegue ter uma análise mais fria, digamos, menos emotiva do que quando você vê da primeira vez o filme. É legal ver a referência que eles fizeram ao primeiro Capitão América, né? Que eles fazem o mesmo diálogo não faço Sim. nada idiota, como que eu vou fazer esse idiotice indo embora com você? Foi. Sabe, são pequenas coisinhas, mas que são tão gostosas de serem revisitadas que, cara, esse filme valeu todo o rolê que eu tive que fazer para assistir. Para finalizar, de fato, tudo isso que a gente falou é o final. Eu acho que foi muito bacana quando apareceu as assinaturas. Foi uma coisa totalmente diferente, realmente mostrando ali um grande fechamento. E foi uma coisa tão simples, mas que eu acho que foi muito forte ali o final. Foram as Muito assinaturas simbólico, né? dos originais, totalmente simbólico. O pessoal aplaudiu, foi realmente algo muito bacana. Ah, e também falar que essa foi a despedida do Stan Lee, né? Ah, verdade, Foi. olha só. E tipo, foi uma cena tão rapidinha que nem todos os outros cameos dele. Só que, porra, é a última vez que a gente vai ver ele num filme da Marvel. Outra coisa que eu achei bosta. Eu venho com toda a sentimentalidade, né? Esse filho da mãe. Críticas ao Gustavo. Porra, é a última vez, cara. Devia ser uma coisa muito mais. Mano, é que ninguém sabia que ia ser a última vez, né? Exato. Como que é saber que ele morreu, gente? Sei lá, põe um efeito diferente, frisa a imagem, tipo, põe um thank you Stan Lee, tá ligado? Com aqueles gifs que a sua avó manda, tá ligado? Cheio de brilhinho e flor. Não, eu achei que talvez a introdução fosse com o Stan Lee, que nem foi em Capitão Marvel. A introdução lá que aparece Marvel, que vai mostrando várias cenas. Eu achei que ali ia ter uma Então pode homenagem. crer, né? Mas ao mesmo tempo tocou Mr. Fantasy, foi bacana também, mas eu acho que tinha sido uma outra oportunidade sutil da Marvel, realmente nesse grande arco, se despedir do Stan Lee. E aquela sensação, né, no começo do filme de já começou que teve. É, o filme em si, ele teve. Foi diferente dos outros, foi bem mais humano, Sim. né? Foi uma coisa bem. Depois, pronto, pega aquela proporção. Mas o começo em si foi bem, tipo, pé no chão, no sentido de filme de super-herói. Galera, vamos agora para o nosso quadro Fale Bem, Fale Mal, contando com a participação do nosso ilustre Lucas, que está de volta. E vamos começando com você, Lucas. Qual é a sua Vixe. recomendação ou desrecomendação? Caramba, essa semana foi tão legal que eu tenho umas 4.500 recomendações, mas eu vou mandar só 500 delas hoje. Manda, manda, manda. Eu vou falar bem de uma série de vídeos que tá saindo no canal do Bon Appetit. Eu já falei desse canal antes, é um canal de culinária muito, muito bom, é um dos melhores canais de culinária que eu acompanho atualmente. Mas no caso dessa série que tá saindo no Bon Appetit, é uma série que chama Making Perfect. Eles pegam algum prato bastante comum da culinária e eles vão trabalhar esse prato episódio a episódio, ou elemento a elemento, para tentar fazer a versão perfeita dessa comida, desse prato. Aí, no caso dessa primeira temporada, eles estão focando em pizza. Então é um episódio focando na massa da pizza, outro episódio eles testando diferentes tipos de molho para se colocar na pizza, outro episódio testando e provando, experimentando e fazendo as experiências para descobrir qual é o melhor tipo de queijo, ou a cobertura, enfim, tudo mais. É legal ver todos esses processos e as pequenas diferenças que um ingredientezinho a mais ou a menos pode fazer numa receita. Tá bem da hora, então fica a recomendação Making Perfect do canal do Bon Appetit no YouTube. Gustavo? Fale bem, fale muito bem, fale maravilhosamente bem do terceiro episódio da última temporada do Game of Thrones. Apesar de estar bem escuro, isso incomodou uma galera, né? Sim. Mas é o que eu falei, foi a primeira vez que eu me manifestei num episódio assim em público que eu fui ver num bar aqui de Bauru que chama Jack. Eu assisti lá o episódio, eu gritei, pulei, soquei os outros. Chama a escola de samba toda ali. É. Cá, se eu fale bem, fale mal. Acho que eu tô com o Gustavo. Tem mais algum ou vai esse mesmo? Acho que é esse mesmo. Bem. Nada supera, eu acho, dessa semana. Nada. Matheus? Vou falar bem. Duplamente bem, que já que semana passada virou bagunça, eu quero ter meus 5 minutos de indicações. É, primeiro, uma relação com o filme do Vingadores Ultimato, que eu não vou dar spoiler do porquê disso, porque o Lucas ainda não viu. Só que eu quero que vocês escutem a música It's Been a Long, Long Time, do Harry James e Ellen Forrest, que é uma música linda, é uma música fantástica, que você escutar no repeat até perder de vista, sabe? Ela tem toda uma introdução instrumental de um jazz, depois a voz da Ellen cantando. É uma coisa absurdo de fantástico, de tão gostoso que é você escutar isso. E também falar bem do jogo do Homem-Aranha, que finalmente eu consegui comprar. E que jogo foda, cara. Eu tô apaixonado por ele. Eu acho que eu joguei 3 dias pra valer mesmo. Já tô com mais de 50% da campanha feita. E, tipo, é muito maneira a construção toda do jogo, sabe? Além de ter os personagens, o Peter Parker tem uma Mary Jane muito legal de ver a personalidade dela como uma jornalista investigativa que ajuda o Peter Parker a resolver situações. Aparece o Stan Lee num cameozinho dele, que é muito bacana. Aparece o Miles Morales também, que eu acho que agora ele vai entrar um pouco mais na história, que eu não cheguei nessa parte. Cara, é um jogo muito da hora. Quem tiver a oportunidade do PlayStation 4, vale a pena conferir. É um jogo sensacional mesmo. E estamos esperando aí a Marvel falar de Projeto Vingadores, né? Avengers Project, que é aquele jogo lá da Square Enix que ninguém mais sabe que rumo pois tá tomando essa criatura. Mas, pois a expectativa é que tenha alguma coisa na E3. É muita especulação ainda, sim, mas vai que... E falaram que vai ter ligação com esse Homem-Aranha, até porque tem, pronto, Torre dos Vingadores, Sanctum Sanctorum, e sim, Wakanda, etc. Mas é um jogo muito bom mesmo. Eu também vou falar bem de um jogo que eu comprei recentemente, eu tô jogando, que é o Gears of War 4. Eu sou muito fã da saga Gears, e pronto, como eu tô longe de Bauru, né, eu não tinha meu Xbox pra poder jogar, e o jogo entrou em promoção, peguei ele por 5€, foi uma coisa maravilhosa, que é um jogo de 59, pra... e é um jogo muito bom, mantém a jogabilidade, você joga com o filho do Marcus Fenix, e assim, pra quem curte Gears, eu acho que é um ótimo jogo, até porque vai sair o Gears 5, e eu também queria falar mal de Overwatch, que é um jogo do meu coração, só que, meu, cada season, cada temporada nova é sempre a mesma coisa, e eu não sei... O jogo parou no tempo, né, cara? Sim, tipo, tem os eventos de temporada, mas é só aquele joguinho de matar Minion também, e nada além daquilo, tirando as caixas de recompensa que não vem quase nenhuma skin, não vem tipo coisa que o pessoal realmente dá valor, só fica vendo coisa repetida ou senão sticker. Então é assim, eu acho que é fácil para os programadores colocar aí um código de se vier repetida, troca, porque receber 50 créditos de uma skin repetida que vale 250, eu acho totalmente ridículo. Eu sei que o Jeff Kaplan não vai ouvir nunca, porque nisso eu acho que ele é péssimo para dar resposta, mas é isso. Esse foi o nosso podcast sobre Vingadores Ultimato, nossos pensamentos a respeito desse filme, que foi um mega evento da Marvel, sem dúvida, tendo pontos positivos e negativos, mas de fato que foi marcante e que ainda vai ser falado por muito, muito tempo na comunidade nerd também, eu acho que, a respeito aí de filmes super-herói. Um abraço, James Cameron. E se você concorda com a gente, deixe o seu ponto de vista na nossa seção de comentários ou envie um e-mail para juntacast@gmail.com. Acompanhe também o nosso blog juntas7.com.br e as nossas redes sociais no Twitter e Instagram. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast, incluindo o iTunes e o Spotify. Vai lá, deixa 5 estrelinhas e comenta, que ajuda bastante o canal. Eu queria agradecer primeiramente a grande participação do Lucas nesse podcast, por ter complementado de maneira imensa todo esse conteúdo que a gente apresentou aqui. Lucas, foi uma honra. Foi bom para uma primeira vez, eu fui bem, eu falei bonitinho. Cara, se sim, todas as primeiras vezes fosse assim, sensacional. Eu não vou esquecer essa minha primeira vez. Nem eu. Nem foi eu. Bom pra você, igual foi bom pra mim? Foi ótimo. Ai, ai. Valeu, Matheus. Valeu, galera. Valeu todo mundo que escutou até aqui. Agradecer imensamente a presença da Caena por ter topado participar dessa bagunça e até a próxima. Valeu, Gustavo. Valeu, gente. Obrigado, Caena. Teve observações muito, muito boas. Espero recebê-la novamente aqui e até mais. Complementando o que todos disseram, muito obrigado pela sua participação, Caena. Foi muito legal ter você aqui, tanto porque você gosta desse assunto, também porque você é uma amiga, e é bem legal sempre estar conversando contigo sobre esses temas mais nerds. Eu agradeço de novo, novamente, pelo chamado de vocês e curti muito essas horinhas falando sobre esse assunto tão querido por mim e por todos vocês. Obrigada de novo. Então já vai. Se a galera gostou de você, quer te acompanhar em Twitter, Facebook, Instagram, um jabazinho. Como é que faz? Meu Instagram é kmarquezinho, só o K, Marquezinho. Eu produzo um conteúdo meio diferenciado lá, porque eu trabalho como maquiadora e etc. Então, quem tiver interesse, me seguir lá. E é isso. É a rede social que eu mais uso, então por lá me acha melhor. Matheus vai deixar aqui nos comentários nas redes sociais, o pessoal vai te achar sem problema. E galera, eu sou o João Vitor, esse foi mais um podcast, espero que vocês tenham gostado, que a força esteja com vocês e eu sou o Homem de Ferro. Tchau! Alô!